encontro. Let's rock. Estamos começando mais um Super Controle Podcast. Eu sou o Matheus Six e pra mim Glenn era Frodo, sempre foi. Eu sou o Lanzonete e o terremoto de 11 de março do Japão foi causado por Lavos. Não é isso mesmo, Lavos? Eu sou o Julie, esperei muito tempo por esse podcast, esperei minha adolescência por esse podcast. E a entrada do Crono, aquele relógio, é a segunda entrada mais a fuder dos videogames de todos os tempos. Eu sou o Fuca e o Trunks, o Ruivo viaja no tempo, velho. Muitas ele piadas desse ele também viaja. Isso. Estamos de volta com um novo convidado físico. Vocês conhecem ele do antigo cast de Music, Game Music? Melo, Bruno Melo, por favor. Eu sou o Melo e eu não tive pena de matar o mago. E hoje temos mais dois convidados além de Melo. É uma trupe gigantesca para falar de Crono, né? É o Dream Team, né? É o Dream Team. A Nath, ó, sim. Olá, aqui é a Nath, eu não sou Shmail. E a Gigé é sexy. Olá, pessoas, aqui é a Gigé e eu não sei o que falar. Eu sou péssima em apresentações. Então é isso, vamos para a dancinha do robô. Do robô. Do gato. E-mail. Super leitura de e-mails do Super Controle Podcast. A leitura não é mais saudável do mundo. Com certeza, Gamer. Com açaí. É, os e-mails estão super bons, não é mesmo, Augusto? Sim. Recados do Super Controle. Quais são os recados? Primeiro recado, eu acho que é sobre esse cast que vai ao ar, né? Isso, esse é o cast de Crono. Ele tem duas partezinhas. A lá Nerdcast, parte A e parte B. Então uma sai na quinta, normal, que é esse que vocês estão escutando agora, por acaso. E para o deleite de vocês, na próxima quinta-feira teremos a parte 2, a parte B desse podcast. Não, next week! Então teremos a parte 2 do cast, a parte B, e depois vão ficar descansando até sair o próximo. Então vocês vão ter dois casts, né, seguidos, depois vai dar aqueles 15 dias básicos pra gente poder viver. E aí depois a gente tem o próximo cast, que agora queremos falar com vocês sobre isso. Enquete! Qual o próximo cast de saga de jogos, jogos importantíssimos, vocês querem ouvir falando pelos paladinos do videogame brasileiro ou Super Controle? O meu saga de gêmeos eu quero. Eu também. A enquete tá aí no ar. Vote. Muitas opções. As opções são ótimas, votem o que ganhar. Meia vida. Vai ganhar se a gente gostar. Meia vida. Então tá, o próximo recadinho é que estamos firmando uma grande parceria com a Próximo Game. Sim. Next. É, essa excelente, digníssima loja já, que deleita todos os dias com promoções, com jogos. Eu gostei. E já está, é nossa parceira porque disse, alô, Super Controle, eu queremos amo vocês. Então em breve, promoções e descontos para ouvintes do Super Controle. Então, pessoal aí, outro recadinho, quem pediu a volta de Frajola aí, né? Frajola está voltando aos pouquinhos, né? Ele está muito ocupado como sempre, mas então... E logo ele estará de volta, então aguardem. Em breve nas camisetas, campanha, hein? We miss you. Pray for Frajola. Pray for Frajola. Então, joga as cartinhas pra cima aí, Lanzoni. Posso ler? Joga as cartinhas. Ó, peguei uma aqui. É do Lucas Bronze. Bronze, Cavaleiro de Bronze. E aí, chapas do Super Controle. Meu nome é Lucas, sou ilustrador e designer de São Paulo. E gostaria de dizer que cast foda. Sim, eu também achei. Sim, queremos desenhos nossos então, se tu é ilustrador e designer. Oh yeah. Arrisco dizer que foi o melhor cast que eu vi de vocês. Um conteúdo bem explicado, sem tirar bom humor de si. Sobre Dead Space, foi uma das melhores surpresas ao começar. Comprar meus jogos de Xbox. Enredo maravilhoso, jogabilidade eficaz. Claro. E clima de terror, como há muito tempo eu não via. Detalhes que vocês deixaram passar. Agora vem os corretivos dos fãs. Óbvio, gostamos quando vocês nos corrigem. Primeiro item que diz: vocês disseram que no primeiro jogo o rosto dele só aparece no final, mas sim. Não, esquecemos que no início aparece. Quando estamos aproximando da Ishimura, mostra o rosto dos chapas do Isaac. Não, aparece bem. O vídeo que ele linkou aí no e-mail está mostrando e mostra muito bem. É, tu controla a câmera. É que dá pra controlar, sim. Controlar a câmera e ver o rosto do Isaac. Segundo, existe um bug bizarro da sombra do Isaac, provavelmente pela causa engine, pois ela aparece toda serrilhada e esse aí fica. E ele fica aguardando a segunda parte de nós também, né? Claro, sim, muito excelente. Um grande abraço, Lucas de Bronze. Muito sangue e cocô, aguardo. Quem ouviu o livecast já sabe desse adendo de fogo. Já sabe. Ok, então vamos agora ao próximo e-mail. Quem quer ler o próximo e-mail? Próximo e-mail, Fuca, vamos jogar as cartinhas pra cima, o Fuca vai pegar. Fuca, já pegou uma cartinha? Peguei, está aqui. Cara de Anderson Silva do Espírito Santo. Aê! E aí, galera do Super Controle, me chamo Anderson Silva. Antes das piadas, não sou lutador de MMA. Não foi ele que quebrou o Vitor Belfort. É verdade. Jona Prado fica quieta. Pois é. Ouço cast de vocês há pouco tempo, estou baixando os casts mais antigos que são mais interessantes para mim. O trabalho de vocês é muito bom e espero que consiga mantê-lo assim, ó, porque nós estamos sentando, né, Lanzoné? Com certeza, né? Nosso padrão cada vez. Isso aí. Piadas infames. Baixo os casts e ponho no meu celular para ouvir no trem a caminho do trabalho. Veja só. Boa dica. Eu escutava os casts indo para a universidade. A faculdade, eu também. De ônibus. Colocava no meu PSP. Tem hora que eu fico rindo igual um doido e todo mundo estranha. Mas fazer o quê? Vocês, além de serem engraçados, procuram passar o máximo de informações possíveis sobre o assunto. É verdade. Rir sozinho. Bom, aquele, eu lembro que eu ri muito aquele cast que o Frajola chutou o GTA 4. E eu ri muito. Muito, é verdade. Algumas considerações do Chapa sobre o podcast Dead Space. Lá vem o Corretivo 2, Julie. Lá vem mais corretivo um Corretivo 2. O cast ficou maneiro, tinha algumas informações que eu não sabia. Fiquei com vontade de ver Downfall e Aftermath para ter uma melhor compreensão da história. Assista, é muito bacana, não divino, é Lanzonete. Divino, os dois. Fui criando jogando Silent Hill e Resident Evil quando assustava, é verdade. E digo que Dead Space volta a me deixar com o famoso cagaço. Opinião compartilhada por mim também. E por Lanzoni. A ponto de que nas últimas partes do jogo eu jogava uma hora e parava por um tempo para poder acalmar um pouco. O que no Dead Space, quanto mais tenso você estiver, mais medo você sente. É verdade, eu jogava um capítulo por noite, porque primeiro o jogo só precisa jogar de noite, porque sempre tem muita luz, não enxerga. Bah. E o medo, tem que dormir, né? Depois eu isso. A jogabilidade é ótima, mas o que mais importa no jogo é a mira, já que para economizar a munição é preciso mirar nos membros dos inimigos. Isso é verdade, né, Lanzonete? Isso é uma coisa, não lembro se nós comentamos no CAS, que não é pegar e sair de um tiro que nem louco. Tem que ter os pontos estratégicos, né? E a mira permite isso, né? A boa calibragem dos controles do 360 do PS3. Isso, e também as duas possibilidades de atirar com cada arma, né? Com certeza, sim, a função e tal. Então eu me atirei um ponto fraco, mas ela é utilizada para assustar mais. Olha, eu acho que a câmera é o melhor estilo Resident Evil 4, como comentamos, e é excelente. É boa, com certeza. Excelente. Com certeza. Não adianta, eu sou um saudosista, eu gosto da câmera de Resident Evil Trilogia Raccoon City, mas é outra época. Não rola mais fazer assim. Não adianta. Outro feeling, né, Lanzonete? Pois é. É verdade. Feeling. Uma batalha contra o último monstro cheia de ter os fatores vácuo e sem gravidade para deixar o clima mais tenso. Oh, é verdade. O último chefe é fácil. O mais fácil do jogo, na minha opinião. É fácil. Como é eu disse anteriormente. Estou na espera do podcast Dead Space 2 e comento mais coisas. Abraço aí, galera. Nós também vamos aguardar Dead Space 2, Lanzonete. Com certeza. Belo jogo. Mês de abril. E não é mentira. É isso aí. E além dos e-mails, muitos comentários no site. Sim, agradecemos a todos, todos felizes, todos tristes, todos links, todas as opiniões a mais. Feedbacks maiores. E gurizada, Ricardinho, olha a pirataria aí, né? É isso aí. Vamos se ligar. E agora, Lanzonete, vamos pegar a Epoch, cara de susto do Crono ligando a Epoch. E vamos voltar para a Guardia. Voltando para a Guardia em 5, 4, 3, 2, 1. Voltamos então desses e-mails lindos e maravilhosos. E hoje, né, falaremos da saga Crono. Sim, Crono Trigger. Amo! Como assim, Ricardo? Sério Light, um beijo. Certo, então, claro, começaremos por Chrono Trigger. E como aqui no Brasil e no, em Barbosa falamos Chrono Trigger. Trigger. Eu queria dizer que a dica do último cast no final estava muito na cara, né, amizade? Tava muito na cara. Como é que o pessoal não comentou aí, não descobriu que era de Chrono Cast? Dois descobriram e mandaram um DM. Eu falei, acho bom, né? Lanzonete com muitos lenços, porque lágrimas vão rolar dos olhos. O balde. Como diria Zé Cabra, são lágrimas. Cara, aí, e meu rosto. Então vamos começar com uma pequena história. Um dia, três amigos estavam numa lancheria, comendo uma coxinha, tomando uma coca com gelo e limão. Esses três amigos eram Akira, nosso amigo. Posso falar deles? Akira Toriyama, Hironobu Sakaguchi e Masato Kato. Akira Toriyama vocês conhecem como o desenhista do Dragon Quest, né? Que disseram que ele fez um desenho bem famoso, acho que é Dr. Slump. Meu Deus! Matheus Six. Agora ele vai abrir a bunda pra falar. Dragon Ball. O Hironobu Sakaguchi, Final Fantasy Father. O pai de Final Fantasy. Eu posso dizer que eu perdi a minha virgindade RPGística com Final Fantasy VIII, sabe? Olha, se perdeu a virgindade é importante, porque amor de pica sempre fica. E Masato Kato, que até então era um nome pequeno, mas futuramente, graças a essa união dessas três forças, acabou se consolidando como o terceiro pilar. E ele veio com toda a ideia e design do personagem, dos mundos, dos golpes, do negócio. Sim, o Dream Team, praticamente o super controle dos videogames. Ah, e não esquecendo que é um quarteto, temos também Yuji Horii. Eles estavam lá e disseram, alguém ligou, tô indo aí. Quem que ligou pra chegar junto na lancheria com esses três chapas? Yuji Horii, o cara de... Diretor e criador de Dragon Quest, Japão, lágrimas todas. Mas o Dragon Quest era algo extraordinário, né? E Akira Toriyama, meu Deus do céu, né? Era Jesus Cristo no Japão. E aí, porra, juntou toda essa turma aí. Que o pessoal que fez Dragon Quest fazer um jogo novo, que é isso? O que é isso, né? Mentes. Filas enormes. E aí... Tsunamis das mentes. Pois é, e aí surge o Dream Team e surge... Surge a ideia... O projeto Chrono, que tornou-se Chrono Trigger, jogo RPG de Super NES. Uma coisa importante, o Chrono Trigger, que foi lançado em 1995, na época, os únicos jogos que ganhavam o melhor jogo do ano, assim, era tipo Mario, essas coisas e tal. E o Chrono Trigger foi o primeiro RPG a ganhar melhor jogo do ano. Aê! Isso que é bonito! E fica, tu falou do lançamento, a minha piadinha da entrada foi porque no dia 11 de março de 95 saiu o jogo. E 11 de março de 2011 deu terremoto no Japão. Por isso que eu volto a dizer, foi lá, Madonna. Foi lá, vos. Antes do que nunca. Imagina se tivesse ido em 1999. Isso. Oh! O Chrono era planejado pra ser lançado em 1994, no final. Que é isso? Isso mesmo, mas aí várias versões alfa, Beta, Gama, Cronos. Todos os titãs do God of War. E aí, essas versões todas elas meio que vazaram e tal. Hoje Sim. em dia tem pra baixar? Tem todas. Na internet pirata. E na Shonen Jump também saiu. E olha a loucura que foi esse jogo. Na Shonen Jump saía imagens do jogo, a versão beta. Inclusive depois, amigos, guardem este momento. Eu contarei uma curiosidade no final, descoberta e pensada por... O mestre de gordo, Evil Gambit. Evil Gambit. Oh. A versão beta tinha uns lugares a mais e umas músicas a mais que se tu vai lá... Eu não sei como é que é em português, dumping. Se tu dumping the ROM, e aí tu vai achar as músicas perdidas e uns sprites desse lugar que não existe. Que, olha, explosão de mentes! Essa música foi usada naquelas coisas a mais que tem no DS. Nossa, mas aquilo lá é resto das coisas originais, então? Exato. Porque aquilo lá é tão... Mal feitinho, né? Mas a gente não tinha que falar disso depois, né? Nada que vende Chrono é mal feito. Que é mal feito? Não, a versão de DS foi tão broxante. Então o Chrono Trigger, quando foi lançado em 95, como o nosso amigo Melo falou, ele usava um cartucho de 32 megabits. Megabits. 32 megabits, que era gigante. Lembra os cartuchos de Master que tinha 4 megabits? Meu Deus. Nós achava bom o conteúdo, basta. Eu achava 2. Que o jogo ia durar tipo 1000 horas. Sonic 2 demonstra muitas músicas. Então, e ele tinha a bateria pra salvar tudo. E ele tinha coprocessadores no cartucho. Que é isso? Uma coisa que só o Super Nintendo podia dar pra vocês. É chips verdade. No cartucho. Rumble Pack. Não perde a oportunidade, né? Julie Nintendo. Lanzoni, nos deleite como inicia esta pequena história, esse pequeno amor. Quem vai nos deleitar? Fuca, você que jogou Melo. Vamos começando. Bom, tu começa dormindo. É claro. Quem é que vem acordar? Mamãe. Ah, é claro. Cadê papai? Ninguém sabe. Ninguém sabe. No Japão feudal, ninguém tem pai. É tudo... Anakin Skywalker. A mãe do Crono acorda ele pra ir pra praça de Lin. Ela acorda pra ir que vai ter o festival, ó. Vai ter lá o fest queijo do Crono. Millennial Fest. Tá rolando Oktoberfest, filhão. Vai lá. Tem certeza que aquilo é cerveja. Vamos dizer que é cerveja. Vamos imaginar o mundo cerveja. Perfeito. É cerveja. Sai de casa, sai de casa, vai para a praça. Lá. Festinha, festerê. E lá tu chega na praça, a primeira vez que eu joguei, me assustei, né? Tinha os bichos correndo, uns animais tosco, uns animais tortos, assim. Goblin. Ah, é um bichinho. É um alienígena, um cachorro. Exato. Que mais? É um goblin. É aquele Lulu também, né? E eu sempre retardado, rejoguei outro dia, né? Não, olha a minha retardice. Rejoguei outro dia, cheguei na corrida, é pra eu correr, vou ganhar dos caras. Ganhei de todo mundo, yes! Aí o cara, tu não ganhou. Aí que eu me toquei que é só olhar e apostar. Sempre ganho, hein? É a minha loteria. E ele te xinga ainda. Já começou a corrida, cala a boca aí, piá. E aí tu fica muito feliz na feirinha lá, né? E aí tu vai pra próxima tela. É. Aí depois tu esbarra na querida e gatinha Marley. Mas que tu não sabe. Gatinha! Ela é muito gata. Ela é muito gata. Odeio a Marley. Essas morenas aí. Não dá. Eu sei porque tu odeia, porque tu queria pegar o Crono. Aí agora que acontece essas coisas aí, tu pode fazer várias ações com a Marley que dependendo... Tu encontra ela sem querer e ela perde o pendante. Que em Portugal, a tradução que eu joguei é pendante. É pendante. E aí tu pode devolver o colar pra ela ou não. Ou ir lá vender pro cara, senão... Ou ir lá vender, tentar vender. Tu tenta vender, mas... Ele diz, rapaz, é muito valioso, não vou querer. E tem também uma sacola, um saco branco... De frango. De comida. De frango, que tu pode roubar. As ações aí com a Marley, tu pode fazer várias, né? Que depois... Sim. Tu não sabe, mas depois vai causar um jogo. Tem o gatinho também, que você pode devolver pra dona ou deixar, sei lá, por aí. E aí depois, isso vai ser julgado devido a vantagens ou desvantagens do seu caráter. Eu não sei vocês, mas eu sempre, em vez de fazer tudo isso, a primeira coisa que eu ia ver a invenção de Luca, o gato, né? Eu enfrentava o gato. Ah, eu também adoro a musiquinha dele também. Põe a musiquinha do gato. Passar de carro no centro de Barbosa. Efeito Doppler. Então tu faz vários esquemas, assim, tem isso. Várias possibilidades pra te fazer. É uma feira, então. E navinho. E aí, nisso, o cara lá em cima te liberar. A tua amiga vai apresentar uma invenção, certo. Não tá pronta. E quando... Mas então nossa amiga Pan Luca está lá. Veja, e seu pai vende a filha, né? Aí embora lá. Embora a Luca agora seja uma cientista muito foda, mais tarde no jogo, tu descobre que na infância dela, ela odiava ciência. E o que fez ela amar? O mundo de Bikman. Sim, e aí, Julie? E aí a invenção, seu pai vende. Veja esta última invenção da minha filha. Ela vai para seus olhos saltarem. O que é isso? O que é isso? É um teletransportador. Vamos testar. Quem que vai testar? Não sei o que. Ideia de gênio, né? Tipo, testa aí a parada, fazendo favor. Na verdade, agora. Ela chega assim, Crono, onde você estava? Eu preciso de alguém para testar a minha máquina e ninguém tem coragem. E aí ele disse, tá bom então, eu vou. Não, ele não fala nada, tá certo, tu pega então. E vai, tá Crono certo, não então. Fala. Ele não fala. Isso me dá uma raiva, o jogo inteiro tem cenas tritocantes, assim, aí chega a todo mundo falando com o Crono. E ele não fala ele nada, ele balança a cabeça, é o suficiente. A ele ideia... balança a cabeça, ele tá de boa, você entende o que ele quer. O cabelinho dele, assim, balança. Ah, ele encosta na parede, a negação. A ideia do Masato Kata é que você... Como junto com o criador do Dragon Quest, que você tu é o Crono. E você é o Crono. É. Mas você... eu gosto quando ele leva susto e fala assim. Tinha que ver ao vivo o Puka fazendo igual. Aí testa com o Crono lá, Fringe, né? Ué, Fringe. Outra dimensão. Passa a estrelinha, Olivia funciona. Dunn não aparece. Yes. Eu achei que aí começava o jogo. Pronto, o cara vai viajar no tempo sem querer. E dá certo. E aí vem a gatinha Marley. Ai, eu quero me achar pra ti, Crono. É, eu tô, se tu põe, eu também vou. Se tu põe, eu também vou. Eu também vou. E aí ela vai, entra lá, e ela com o pendante dela. Crono! Abre um portal. Sim, portal. E o Silvio Santos diz, isto é incrível. O portalzão do Six. E ela entra nesse portal louco. E ó, meu Deus, cadê a guria? Ela desaparece. Meu Deus, o que a gente vai fazer, gurizada? O que a gente vai fazer? Mas, o Crono? Eu não peguei o que fica, ainda. O que fica? Porque ela não some totalmente. Fica Juliano. Só o pendante no caminho. O pendante. O que que acontece? Crono, o herói. Crono disse, eu não beijei ela ainda. Eu tenho que tentar pegar essa gata. Ai, eu vou. Deus. Aí ele assim que funciona, se guria. Agarra no pendante. Ele segura o pendante e eu vou atrás dessa gata. Pendante. E aí ele vai, para viaja no tempo. 600 AD, e a idade medieval. E aí começa o jogo, já vem aqueles bichinhos de bolinha, tu vai matando todo mundo, e vai festa e festa, item e festa, item. Acontece muitas coisas. A primeira coisa que acontece é que a Marley, ela é confundida com a rainha... Aline. Ela é confundida e a rainha Lina tava sumida, e eles acham que ela voltou e param as buscas porque a Marley entrou no lugar dela. Só que daí tu tá lá conversando com ela nos aposentos, quando tá pra... tá com a mão ali, tá indo com a boca na botija, tá vendo o peitinho. Na verdade, você só vai pesquisar o que é, porque o rei fala, meu, mulher, ela tá meio estranha, né? Não, não tá pegando aí, amigos, nada comigo, não, na cama, nem nada. Na verdade, não é assim. E aí entra uma coisa muito interessante. Vocês, saudosistas da viagem no tempo, o paradoxo do avô. Marley é sua própria avó. Sua própria tataravó. Sua própria antecessora. Pam, pam, pam. No caso, é um paradoxo, mas não acontece, né? Mas pode ter acontecido. Então, esse é o lance do jogo. Acontece. Esse foi uma das coisas que o cara queria... É, mas por um momento acontece o paradoxo. Isso foi quando os criadores estavam criando a história, eles falaram, tem que ter o paradoxo do tataravó. Botaram no jogo. E aí tu procura e tu tem que catar a princesa. E vai pra cá, vai pra lá, tu encontra ela na igreja. E lá aparece, pela primeira vez, o personagem que, na minha opinião, mais a fuder do jogo. Um dos mais a fuder do videogame. Do videogame. Eu acho muito. Tem que ter a musiquinha do órgão. E a música dele, parabéns a Nobuo Uematsu, porque a música dele, simplesmente, eu até apresentei no cast de música. É muito foda a música do nosso grande, querido e verde Frog. Matheus, o que você acha do Frog? Não é o Glenn. Não é Glenn. Não, se você comentar depois, complementa Nobuo Uematsu e Yasunori Mitsuda. Não, é que na verdade, depois que eles resgatam a rainha, dá muito uns truvunco lá, que eles entram em mais pessoas no portal. E, quatro pessoas. E o portal, ele só consegue sustentar três pessoas por vez. Então quando... entram mais pessoas no portal porque a Luca aparece. A Luca falou, ah, é aí, eu criei uma parada que imita o pendante. Pendante que eu só vi uma vez na vida e nunca mais. Mas e agora eu consigo viajar no tempo com vocês. Vamos ser sinceros, amigos, que essa é a desculpa para a parte ser de três personagens só. Aí eles inventaram. Com quatro não é possível viajar no tempo, disse o guru do tempo. Olha aí, pra Baltazar. É, enfim, aí depois disso tu volta para o presente, onde tu volta pro castelo, deixar a princesa, né? Que foi todo esse furdúncio pra resgatar a princesa, né? Mario faria melhor. Aí você chega no castelo, aí o cara aponta o dedo pra você e fala, você sequestrou a princesa, seu maldito traidor. Cara que tem cabelo espetado e não dá pra confiar. Exato. Aí eles... lhe prendem, né? Ele toma em custódia. Aí o chanceler, na verdade, mete isso porque a Marley tenta dizer: não, ele é meu amigo, não, vamos se fuder, não. Daí o chanceler chega e diz: não, prendam ele. Aí prende e tu vai pra uma das partes mais tristes do jogo, que é o julgamento. E aí nessa hora é que vai importar aquelas situações lá na praça, na feira. Quando tu roubou a comida. Se você. Isso, se você roubou a comida, vai chegar o venho. E é a puta, roubou minha comida, tava vendo, tava de lá, não tinha nada pra comer, roubou meu almoço. Aí, se tu não resgatou o gato, não vê a menininha. Mas se tu resgatou o gato, vê a menininha, vê o favor. Ele resgatou o gato pra mim, ele é muito legal. E se tu não come a comidinha do velho, ele aparece. Ele não também? Vem, não, ele não vem. Aí é conta ao teu favor. Mas no fim tu vai preso de qualquer maneira. Não, aí que tá. Se tu é, tu é inocentado, guilty, tu vai ser preso mesmo assim por, sei lá, 3 dias, alguma coisa assim. Agora se tu é culpado, tu já é sentenciado à morte. Aí o que que acontece? A morte. Muito trio os juízes vindo. É. Guilty. No guilt. Aí se tu é inocentado, tu vai lá pro calabouço. Chega lá o chanceler e diz, ó, esse cara aqui tem que ser preso, ele vai ser executado em 3 dias. Bah. Aí o cara disse, aí o cara, o auxiliar dele, mas eu não vi, não ouvi nada sobre execução no julgamento. Ele, cale-se. Cale-se. Cale-se, meu objetivo é a conquista. Aí tu tá lá e tu vai preso. E chega uma das partes que eu também acho muito a fuder do jogo quando tu tá preso. Todo RPG tem que ser isso, saca? Duelo, cabeludo e barbuda. A parte mais a fuder que eu gosto é quando vai preso. Aí tu tem várias opções. Várias não, tu tem duas. Tu pode fugir por conta própria da prisão ou simplesmente esperar os 13 dias passar, que daí vem a Luca te salvar. Bah. E os 3 dias passam em minutos, né? É, em minutos. E o jeito pra tu fugir pelo teu jeito fica com uma caneca batendo na grade da cadeia. Bah, tem, muito tem, triste tem, a tem. Parte. Irrita o capacete. Ele chega, pare agora com você isso. Vai ver. Tê, tê, tê. Pare com isso. Tê, tê, tê. Pare, tê. Agora você vai ver. Aí ele vai entrando na cela assim. Só que ele é thriller, sabe? Ele vai. Aí tu só dá um olê! E sai da cela. Daí no que tu sai da cela, tu, eu não lembro se tu enfrenta eles. Chega em verdade e tu sobe vários andares. Isso, aí tu tá. Essa é muito triste porque a cadeia, ela, a calabouço, ela é tipo em torres, assim. E tem horas assim que tu vai. É o maior calabouço do universo, cara. O universo. É o maior. E daí, tipo, tem umas horas que tu escala pelo lado de fora e. Ah, lance muito a fuder. E daí depois. Tem uma hora que você tem que salvar um maluco que tá preso, vai ser guilhotinado. Isso. Aí você solta ele, depois ele te ajuda no. Isso, é, depois ele te dá um item e te dá um precinho camarada no armazém do pai. Aí depois tu sai de lá. É o segundo boss do jogo, que é aquele dragão máquina, assim. Sim. Cena clássica, na ponte. Cena clássica da ponte. Tanto que quando criaram aqueles remakes do Chrono, né? O Chrono Resurrection e tal, essa cena clássica aí. Todas as vezes, todos recriaram. Ah, muita fudeza, essa parte do tanque, ponto fraco a cabeça. Como todos os dragões. E aí, beleza, aí tu sai dali, tu derrota ele e tu literalmente foge do castelo. E aí vem os soldados, porque a Marley vem junto contigo, né? Ela foge contigo e vem os soldados e o chanceler pra pegar a Marley de volta e te botar de volta na cadeia. Aí tu foge pela floresta ali de guarda. Diz, Marley, vamos pro. Aí você encontra um portal na floresta. Isso, lá na direita tu encontra o portal. Aí tá tu, a Marley, a Luca e ó. O portal, vamos entrar, mas não sabemos onde vai dar, mas vamos entrar se mesmo foda, assim. Se foda, que se foda. Aí ele entra, é muito tria cara do chanceler a hora. Oh, eles sumiram! Quando tu entra no portal do tempo e tu vai pro futuro destruído pelo Olavos. Isso. O futuro ocorre em 2300. É, tipo, são destroços de uma civilização que foi avançada. Japão. E aí eles não entendem por que tá assim. E aí eles perguntam sobre o reino de guarda, onde estão os reinos, e as pessoas não entendem isso porque não existe mais isso. E as pessoas vivem só em domos, porque elas não conseguem sair no ar livre porque tem veneno e tal, isso, e tem vários mutantes, né? Radiação. E não sei se vocês repararam, se vocês ficarem do lado de fora muito tempo, vocês perdem PV. É verdade. Isso aí é o quê? Radiação das usinas nucleares. E Fukushima! É. Então eles entram num determinado domo, que aí tem o carinha lá. Genome. Enfim, e aí eles dizem que eles estão ficando sem comida e eles falam que tem umas sementes de comida lá no subsolo. Na verdade, eles falam que tem comida lá. Só que pra chegar até o domo onde tem comida, tem que passar pelas ruínas da cidade. Isso. Ih, pelo rato! Aquele rato maldito! Isso, esse aí. Que te rouba. Cara, que ódio daquele rato. Oh, a primeira vez que eu joguei, eu simplesmente não conseguia pegar o rato. Simplesmente. Primeiro tu passa pela cidade. Tu chega enfrentando até várias cópias desse rato. Eles pedem, por que que você não volta lá? Diz, porque nessa cidade em ruínas tem monstros. E eles não conseguem enfrentar esses monstros. E são todas pessoas meio mendigo, assim, meio fraco. Eles não são guerreiros. Então tu vai pra lá, como tu é um cara saudável e forte e etc. Tu passa pela cidade e vai pro outro lado. Aí no outro lado tem um depósito de comida no porão, no subsolo, E daí tu pede por que que as pessoas não vão lá embaixo. Ela diz porque tem os robôs, as máquinas que não deixam passar. E todo mundo que vai lá não consegue voltar, no caso, né? Aí Sim. Tu vai lá e... Tchan, tchan, tchan, tchan. Robocop. E quando você detona todos os computadores e máquinas e etc lá, tu entra na câmara fria, ou que deveria estar fria, onde tem o depósito de comida. E... A refrigeração falhou, logicamente, estragou tudo. Não tem mais comida. Só tem um cadáver de um cara ali, deitado com um bilhete na mão. E dentro desse bilhete tem uma semente. Tá escrito, eu comi tudo. E E aí, aquela semente foi a única coisa que tu conseguiu pra as pessoas de 2300 depois... AD. Anno Domini. Isso. E ela diz, ah, nós vamos tentar plantar e vamos ver o que vai dar. Tanto que depois, mais tarde, quando tu voltar pra essa parte no jogo, eles têm lá uma mudinha crescendo, uma arvorezinha e tal. Peraí, nesse trajeto, indo buscar a comida, eles entram na sala, que eles veem os vídeos do que aconteceu... Aparece um porco espinho e fode a porra toda. Ou porque o apocalipse. Então eles colocam lá, eles ligam a Marley, chapinha com roupas do Aladdin, liga o computador e aí ele vem informações sobre o ano 1999, um vídeo, né? Aparece 1999, e aparece uma explosão com um bicho saindo do chão, assim. Que isso? Gigante. E os caras, meu Deus, é uma vagina gigante! Que é isso? Eles ficam sabendo que esse dia é conhecido como o dia do Lavos. Day of Lavos. E aí eles decidem, os amigos chapas decidem que eles vão tentar mudar este futuro. Ah, não, então. E esse vamos dia mudar. Ocorre em 1999, né? Ali. Isso. Ele surgiu em 1999. E já está em 2300. Tá, mas então é ali que eles têm a vontade de mudar o mundo. Aí começa a tocar aquela musiquinha. E começa e todo mundo diz, nós temos que mudar isso. O futuro não pode e nós pode, sabemos. Crono. E não quer. Daí eles chegam, vamos fazer isso, Crono, vamos? Tá bom. É, aí o que que acontece? Depois que consegue a semente, o veinho, tu ter ajudado ele, ele te dá a. É, ele ficou com esperança, aquela coisa, ó, agora nós temos uma semente. É. É, vai simbolizar a esperança dessa nova era e vamos reconstruir e blá blá blá. Aí o que ele te dá uma chave. Escreveu lá, chave. Daí diz, aquela é a chave da minha moto. É a chave da moto do minha moto. É a chave da casa da minha moto. É a minha moto. Minha moto. E vai ajudar muito vocês pra atravessar pro outro lado. Isso. Aí chega lá, é uma autoestrada. Highway. É. Highway to Hell. E aí, vocês pegam aquela moto, porém... Tem a música mais legal do mundo, a música do Johnny. É, aí vocês chegam lá... The Man. É, the man. Tu chega lá, os bichos chegam... Oh, The Man is here. Tipo, e aí, eu quando chego. E todo mundo dizia, nunca ninguém conseguiu ganhar Johnny. Isso. Ele é o cara. Johnny be good, né, velho? Aí, o único jeito de tu atravessar por esse lugar é ganhando... O Johnny, ele é tipo um cara que tem umas rodas, assim. É. E ele é tipo um Inspector. É, ele é um robô que vira moto. Ele é o Inspector amarelo lá, que eu lembro o nome. Sabe? O Biker. E a única forma de tu passar pra lá é ganhando a corrida dele. Então, essa corrida com o Johnny, The Man, melhor estilo, Julie... F0. Essa corrida clássica, todo mundo curte esse minigame. Tanto o pessoal tinha um save nessa parte só pra jogar de novo. Só pra jogar Eu vivia fechando o Johnny. E aí, esse, ó, o pessoal gostou, curtiu tanto isso aí que depois lançaram pro Satellaview, que é aquele esquema de satélite do Super NES, que era tipo a internet do Super NES, mas não era internet. Tu achava esse jogo que era só o jogo de corrida do Chrono. É verdade. E tinha só no Japão, amigos. Claro. E aí, então chegamos na outra ponta do continente, onde temos a Factory, que é um lugar bizarro, e temos um outro domo embaixo. Aí tu vai lá no domo e tal, e aí tu acha um robô amarelo, todo quebrado, destruído lá e tal. Aí a Luca Pan diz, vou arrumar este robô, porque eu gosto do filme Terminator, vou arrumar o robô. Ela chegou e disse, vou arrumar esse robô, vou chegar na escola, vou zoar com o pessoal. Aí então o robô acorda e tal, e aí eles explicam o que aconteceu, blá blá blá, blá. E aí eles precisam ir pra Factory, que o robô diz que tem que ir pra Factory fazer alguma coisa. E aí... Tu chega nesse domo, tu não tem mais pra nenhum lugar onde ir. O único lugar que tu pode ir é passar pelaquela porta. Só que o domo tá sem energia. Não tem energia. É, aí tu tem não que... Não tem energon. E o gerador tá lá na fábrica. Então tu tem que ir até a fábrica pra ligar os geradores pra voltar pra poder abrir a porta. Porém, os geradores ficam, acho que, ligados por pouco tempo, alguma coisa, e alguém do grupo tem que ficar no domo. Ih, fudeu. Ou seja, ou o Marley ou o Luca, porque o robô e o Crono tem que ir. Depois disso, tu vai pra fábrica. Mais uma desculpa para a parte ser de 3 pessoas apenas. É o jogo da amizade, né, cara? Tem que escolher um amigo, é o jogo da amizade. E, particularmente, na minha opinião, a fábrica é a parte menos legal do jogo. É que o futuro, eu acho legal essa ideia do futuro apocalíptico, mas... Que é totalmente, o pessoal falou, os criadores, que é totalmente alien. Alien. Isso. Mas é uma parte, assim, sei lá, tipo, cenário, alien assim... Alien filme, né, gurizada? Me deprime, assim. Tu consegue ligar o gerador e tal, etc. E só que quando tu tá saindo, vários outros robôs te atacam. Que são os da mesma série cópias do Prometheus. Prometheus. Do Prometheus, né? E aí o Prometheus vai lá, o robô, né? O amarelinho vai lá, ah, oh, meus irmãos, bababá, que bom que vocês estão acordados. Você está com defeito, você e pega e dá um socão na cara dele. Não, vamos eliminar esses humanos. Não, mas eles são meus amigos. Então toma pá. Os robôs verdes, verdes, cinzas. Sim. Eles começam a quebrar o robô, o Prometheus a pau. Pá! É o primeiro momento tocante do jogo, porque tu tenta impedir os robôs de... E tu leva uma pau. Não, não, tu não leva. E o robô diz... Não, não machuque-os, eles são meus irmãos. Ah. E o robô vai apanhando e a musiquinha triste em cima. Aquela musiquinha. Ele apanha pra caralho e depois os robôs, como se não bastassem, jogam ele no lixo. Seus filhos da puta, robôs. E aí, a tua próxima função, obviamente, é quebrar esses robôs a pau. Aí tu vai lá, detona eles todos, com muita vontade, dando má vontade. O dedo no joystick aqui, a mil. E depois tu vai lá na lixeira, pega o robô e leva o robô de volta pro domo, onde a Luca o conserta de novo. E aí, a porta tá aberta, a Luca também, ou a Marley, enfim, quem ficou lá. E aí, tu entra no portal. Aí, quando dessa vez, tu entra em quatro personagens no portal, e quando tu entra, dá aqueles raios, assim... Aí, tu entra naqueles raios e tu para, de repente, tu está em um lugar totally... E off. Aquele efeito... Você da percebam que os efeitos sonoros são os melhores possíveis, tá? Não. Efeitos de última geração. É isso aí. E aí, tu para num lugar, assim, que parece uma praça. É uma praça em Londres, assim, com um cercado ao redor, o chão de pedra, e ao redor disso, nada. Detalhe, uma praça em Londres. E ao redor é tudo preto, como se tu estivesse no espaço sideral, assim. É, vazio, vácuo. É, e chega lá, tem um velhinho dormindo com a bolinha saindo... É, muito Dragon Ball, muito Akira Toriyama isso. Aí tu vai lá, quando tu fala com ele... Daí é o velhinho que mais pra frente tu descobre que ele é o... É Gaspar the Guru of Time. É. Ele é o Guru of Time. Guru do Depois tempo. Do Guru do Sexo. Guru do Gugu. Guru do Gugu. E aí ele diz que tu chegou no fim dos tempos. Que é o lugar onde todos os portais se encontram, é naquele lugar. Na salinha ao lado tem o Specchio, o mestre da guerra, que ele te ensina as magias. God of War. É o Kratos. É o Kratos Kratut, né? Porque tu conversa com ele, ele tá trio, aquele bichinho branco. O Nu. É, só que depois você volta lá, ele é o capeta. É. Azul. O Specchio, ele muda de forma, a aparência dele é conforme o teu nível. Se ele parece fraco, é porque tu tá fraco. Se ele parece forte, é porque tu tá forte. E... Pra mim sempre veio mais forte. E aí, bom, aí tu ganha as magias e depois tu vai mais pra esquerda lá. É necessário tu lutar com ele, porque é assim que os personagens adquirem a magia. Os seus elementos. Os elementais. Cada personagem apresenta um elemento, que aí tu ganha as magias. Magias essas que não são mais conhecidas pelo homem. Sim, o homem não conhece. Ah, detalhe, mais. O robô ele não pode ganhar magia porque ele é um robô, afinal de contas. É, ele não tem vida dentro dele, mas os golpes dele são considerados as magias das trevas. Sim, sim. E aí é tão forte quanto. Eu prefiro White Mage, ele, do que a Marley. Então aí depois tu vai pro lado ali, tem três portais abertos. Então tu chega na Mystic Mountains, né, Lonzoné? Isso, na era de 65 milhões BC. Que aí é um portal que tá no meio da montanha, que tu a cai do portal. A montanha mística. Aí tu cai lá e homens dinossauros te atacam. O que é isso? Homens dinossauros que falam. Bunga, bunga. Bunga, bunga, bunga, bunga. E aparece os repetites. E aparece a gatíssima com seu cabelo nos 80, na pré-história. Ayla. Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Cruel e Strong. E aí então ela vai lá, te ajuda a destruir os répteis, ela te leva pra vila. Aí tu vai pra vila, tu chega na vila e tu conhece o Kino. E o Kino, que é o... Kino? O Kino é o cara que quer comer a Ayla. É, que ele fica de cara com o Crono. Daí ele fica de cara com o Crono porque a Ayla acha o Crono forte. Kino don't like Crono. Shut up, Kino. Daí dá uma festa, porque o Crono chegou aí, anoitece, festinha. Aí nessa hora que tu toma sopa. Daí tu tem que ficar lá apertando o A freneticamente pra ganhar de quem toma mais sopa. Sopa. E quem tinha o Aqua Pad aí, né? Do Super Nintendo, com os botões turbo, ganhava todo. Aí Nisso, dorme, todo mundo acorda de ressaca e os itens foram roubados. E no chão tem pegadas de reptites. E aí ela vai, diz, ó, reptites roubaram e roubaram também a chave do portal. Que é aquela que fizeram com o que a Luca fez com a pedra do peidante da Mar. Daí ela diz, ah, vamos lá recuperar as coisas. Aí tu vai lá pro lar dos reptites e tu entra, passa pela floresta e tu entra na Forest Maze. E depois tu vai que no meio da floresta tem a montanha aquela onde eles moram lá. Aí tu entra lá, quebra todo mundo a pau e encontra o Azala. Azala. Azala. É mulher, tá? É uma mulher? É uma mulher. Ah, Azala. Só que é um dinossauro. Eu não sei saber se é homem ou se é mulher. A rainha dos reptites. Não é reptites, é reptites. Raça do rip. E lá tu enfrenta um boss. É, Nisgel. Aí tu mata ele. Aí o Azala, ele te devolve. Ah, tu não mata ainda o Azala. Tu mata ele outra hora. E ele te devolve a chave do portal. Aí depois nisso tu volta pro presente. Que tem os Medina bons. Village. Você sai Medina. Vai aparecer em Medina Village. Você vai sair do armário de um maluco. Sai do armário de uma... Nick Martin. Ai, meu amor. Crono sai do armário. Você vai falar com o Melchior. Você sai do armário e o monstrinho fala, ó, que é a cidade dos monstros. Se você for nos lugares passear pela cidade, os shops, os monstros detestam humanos. Eles vão fazer preço super caro pra você. Eles estão adorando a estátua do mago lá no meio. Essa foi uma baita sacada do jogo. Porque tu chega lá na Vila Medina, é dos Mystics. Sim. Então, eles ainda estão puto da cara por causa da guerra que aconteceu há 400 anos atrás. Preconceito dos humanos com os reptiles. Em qualquer lugar que tu vai, por exemplo, tu vai comprar alguma coisa, tu chega lá no armazém, aí chega, ah, quero comprar. Oh, ok, humanos, vocês vão comprar, briga. No humans allowed. E aí vem um grandão lá te bater, né? Aí tu quebra ele a pau, o cara, tá bom, eu vou te vender. Eu vou te vender uma posição por 10 mil dólares. Ah, eu não bato nele, eu vou embora. E a mesma coisa, se forem na estalagem, no hino, aí é a mesma coisa, o cara vai querer te cobrar 200 mil golds pra, no motel. Alguém já gastou essa quantia pra conseguir as coisas só pra ver o que dava? Não. Não. Tu perde dinheiro, o que vai dar? A primeira parte é que tu vai falar com o Melchior, porque, tipo, tu chega lá na vila e o místico fala que tem um cara que mora lá no fundo que é interessante que vocês falem com ele. Acho que vocês vão gostar do cara. Nós vamos lá falar com o Melchior. E aí o Melchior, a única coisa que ele fala é que é pra ir pelas montanhas, que tem uma passagem que vai levar pro continente que a gente mora. E eles falam pra ir pro passado e a gente volta pra Idade Média. A gente volta pra Idade Média e descobre que... Que tem o herói. O Frog tá mega deprimido e que o mago tá acontecendo a guerra contra o mago. É, mas tá todo mundo confiante nessa época porque apareceu o tal do herói lendário, né? Que é o Sim, tal... mas o Frog, só que ele tá mega deprimido porque ele fala que ninguém reconhece ele como herói. Por isso que... É porque o medalhão dele tá com o papá. Isso. Aí, só que tu não sabe quem é esse tal do herói ainda, né? E tu só acha o Frog depois, que ele tá lá na casa dele, que é embaixo da terra, lá no... E aí, então, tu descobre sobre a espada. Eles falam da espada. Que tem que ir lá pra montanha Dorodoro. Trenadoro é montanha, né? E aí, tu tem que ir lá pra essa montanha recuperar a espada que só o herói pode empunhar a espada. O herói escolhido é o Tatá, né? Que todo mundo fala do Tatá e tal. Que, que ninguém esperava que fosse ele, o herói. E aí, eles falam que ele foi lá pra montanha Trenadoro. Aí, tu vai atrás dele. E aí, logo no início, tu já acha ele todo assustado. E diz, ah, eu não nasci pra isso, não sei o que. Ele pega e foge. E aí, eu tô com medinho, não passei vaselina. E aí tu começa a subir a montanha, só monta a montanha, e aí chega lá na caverna e tu encontra a espada cravada numa pedra, melhor estilo Excalibur, né? E aí quando tu vai chegar... O Master Sword. E aí quando tu vai pegar a espada, aparece os gêmeos Masaimune. E aí eles falam que eles não dão a espada pra ninguém e tal, que eles têm que detestar. E aí tu enfrenta eles, e eles têm duas formas. A primeira é que eles estão separados, e depois quando eles dão a fusão lá, fusão... Eles viram capeta. É, só que aí que tá uma coisa muito interessante, principalmente pra história, um comentário que eles dizem logo depois que tu derrota eles. Eles dizem, esses humanos são fortes, é mesmo. Até hoje, somente Cirrus chegou até aqui. Bah! Seria o mestre tutor Glenn. De Glenn, que foi morto por magos. Tu derrota o Masamune e tu pega a espada. Porém, não é a espada, é um fragmento da espada. Aí tu sai de lá e volta. Aí a gente pega a Masamune e vai lá na casa do Frog. Digo, Frog, achamos a Masamune. E o Frog diz, mas tá toda quebrada essa espada. Vou fazer o que com isso aqui quebrado? Não dá nem pra cortar queijo. Ele tem outro pedaço da espada. Isso. E aí então ele fala que não dá pra... Que a espada tá quebrada e tal, né, Melo? É, aí ele fala assim. Aí tu chega lá, nós temos um pedaço da Masamune. E chega, mas eu tenho outro. E daí, só que mesmo assim, assim, ela tá quebrada. Aí tu pensa, bom, vou levar para Melchior consertar. Aí tu volta lá pro Melchior, aí ele diz, bom, eu poderia consertar, mas eu preciso da Dreamstone, a pedra sonho. Que tu havia ganhado anteriormente lá na competição de sopa lá em 65 milhões BC com a Ayla. A pedra do sonho. Aê, sonhos. A pedra do sonho. Sonho meu! O Melkor conserta a espada pra ti e tu, tadadam, tu tem a Masamune. Aí tu leva a Masamune pro Frog. Frog. Só que ele diz assim, ó, oh, Masamune, mas eu ainda não sou um herói. É um sapinho, é um sapinho. Aí... Eu sou sapo chuleto. Aí nisso tu tem... Aí nisso tu tem que ir lá atrás do Tatá, que ele vai te dar um medalhão. Medalhão do herói. Aí tu leva o medalhão do herói pro Frog. Aí aquela bicha tem que ter um medalhão e a espada. Ele diz, ó, oh, sim, agora eu sou. É porque agora... com o medalhão ele lembra do Cyrus. Aí ele... Crise, Cyrus. Eu lembro do meu amor, sou um guerreiro completo. Crise existencial de Frog. E aí vão pro pau, né, Melo? Isso, aí tem aquela cena épica que ele corta a montanha no meio. Isso. Pra abrir uma entrada pra caverna. Que até em anime essa cena na versão do Play. Sim, sim, sim. Muito foda. E agora você vai para uma das partes mais legais. O castelo de magos. A musiquinha parece que tava a risada do Ozzy. E detalhe que é importante falar isto, que o Magus, ele era o inimigo da Idade Média. Só que o Crono, o Robô, a Luca e a Marley querem pegar ele, porque eles acham que ele que chamou Lavos. Chamou Lavos, vai usar ele. Esse que é o safado. E de fato, ele tava tentando summonar o Lavos. Pois é, eles ouviram boatos, enfim, a lenda dizia que um mago na Idade Média muito poderoso. E o site do Leo Lobo. Estava invocando uma criatura apocalíptica, ou seja, o Lavos. E aí, dentro do castelo é muito massa, porque a primeira coisa que tu encontra lá é o Ozzy. Com o Flea e com o Slash. E o Slash, exatamente. E vocês, leite com pera. Estamos aqui entre dois roqueiros inveterados. Ozzy Osbourne. Ligaram? Slash Hudson. Guns N' Roses. E Flea, baixista do Red Hot Chili Peppers. E o Magus na batera. Flea também, que é aquele cara lá, colega de trabalho do Martin McFly do futuro, no De Volta para o Futuro 2. É verdade. Faz ele ser despedido. Um abraço. E o Flea, detalhe, é um traveco. Ai. Tanto é que eu salvo com ele. Ah, e você é uma mulher, não? Eu sou o Flea. E a cara do Crono? A cara do Crono é muito boa nessa hora. E o Frog fica até, faz até carinha de nojo, assim. Nossa linguinha. E aí ele diz, não importa ser homem, não importa ser mulher. Eu sou o que você quiser. O que importa é o poder. Beleza, então... E detalhe, quando você entra no castelo pra enfrentar os dois, dá mó medo, porque você vai encontrando a sua família, assim, você encontra sua mãe, e ela... ilusões da luz. Filhinho, vem aqui me dar um abraço. Pois é, encontra um monte de ilusões. Quando você... Aí você volta e entra nas duas salas, né? Quando você entra na sala de verdade, com, tipo, sem ver ilusão nenhuma, você vê que você tava falando com um monte de caveira e monstro. Então, aí a gente passa pelos corredores, a gente mata o guitarrista do Guns, o baixista do Red Rot. E aí seguimos o Mestre Ozzy. Ai! Que é um boss de um cagão. Só sabe ter armadilhas. Aí tu anda um monte pelo castelo cheio de armadilhas. Sobe e desce. Aí tu chega lá, ele se protege num cubo de gelo. E ele diz assim, você nunca vai conseguir me atacar. Aí todo ataque que tu acerta ele, volta pra ti o ataque. Gelo reflete, né? Eu sempre matava primeiro o Slash. O Flea. Então aí tu descobre que não tem derrotar o Ozzy. É só apertar lá pelo lado que ele cai. Aí ele cai num buraco lá. E aí tu desce uma escada escura. Tu vai descendo. Chegando tudo escuro, e tu começa a andar, velas começam a se acender no lado, tochas, fazendo um caminho. E aí você chega num círculo. Meu Deus, é muito do mal. Aí faz... Vai acendendo tudo, e aparecem magos de costas. E a CG do PlayStation é gozo. Só o PlayStation pode fazer isso para você. E aí tu... E aí tu pega na hora que ele tá tentando invocar o Lavos. E aí tu luta com o Magus. Uma luta foda. E aí ele diz pro sapo. Ó, seu verme. Está aqui de novo aí o sapo. Olha assim. Veja, Magus. Ele mostra a Masamune. Contemplai. Ele ó, a Masamune. Você pretende usá-la contra mim. E enfim, aí depois daquela batalha super épica. Você contra o Magus. Se você não é um bom jogador, você morre. Algumas vezes, tu mata o Magus. Mata não, tu derrota o Magus. E daí acontece um. que é isso? Tem todo o poder naquele momento. Por causa do Lavos, ele tá invocando o Lavos no mesmo momento. E aí abre o portal, acorda na idade, na pré-história, e o Magus não tá mais junto. E aí a galera diz, e o Magus, cadê o Magus? E aí ela acha eles lá e diz, não, só vocês estão aqui. Cadê o Magus? Aquele cabeludo não vem. Não, o cabelo não vem. Tu chega, aí a Ayla te acha e tal, e aí, tipo, os Raptors estão atacando tudo. E aí a Ayla diz, Crone Strong, come with me. E aí, então, tu vai até uma outra... Larubarine. E aí tu acha os caras lá mortos e tal, e aí a Ayla tinha ido na frente, né, que ela tava muito curiosa e tal. E aí tu vai atrás da Ayla e ela diz que precisa derrotar de uma vez a Azala, segundo a nossa amiga Nath. Exatamente. E aí ela leva até... Aí ela fala, pra chegar lá a gente precisa ir no Dactyl. Minhos a Dactyl. E aí ela leva na montanha, que é o Dactyl's Nest. E aí nós montamos nos pterodáticos. Pterodáticos, né? Fala, Julie. Pterodáctico. Obrigado. E detalhe, no, que quando nós montamos... Não sei se vocês lembram disso. Quando nós montamos nas aves pré-históricas, destaque no céu uma luz que pisca. É Marte! O não. Que é aquilo? A estrela d'alva? E aí tu vai lá pro Tiranus Lair, que é aquela torre lá no meio do continente, né? Bah. Aí tu vai lá, mata todo mundo, dobra pau, aí tu chega lá no boss final, que é a Azala com o... Tirano. Com o cachorrão, que é o Tirano, né? Aí tu derrota o Tirano, que é uma luta demorada pra burro. Tirano é um dos mais difíceis que tem. As primeiras mortes inúmeras que eu tive. Tu demora um monte pra derrotar ele, e aí quando tu derrota ele, a Azala tá no chão, agonizando, e fala que esse mundo que nós conhecemos está para acabar. Por quê? Como assim? Vai dar um terremoto no Japão? Algo está vindo do céu. Ela diz assim que não era para os humanos seguirem com a vida, era para os reptites. Só que como você mudou o passado, hoje são humanos. Mais uma vez, o paradoxo. O paradoxo do que já tinha tudo sido acontecido. Exatamente. E os caras nem sabiam. E aí tu mata o Tiranus e a Azala. Aí antes, aquela estrela que brilha começa a se aproximar. E a Azala fala que a estrela está vindo e tal, que o mundo como conhecemos vai mudar. Aí lá nossa chapa apelida, ou nomeia Lavos, Grande Fogo. Então, o nome do nosso ET, Buceta Preta, foi dado por Ayla há 65 milhões de anos atrás. E nisto, então, eles saem voando do Tiranus Lair e cai o meteoro. No vulcão. Ali. Lavos cai. Lavos cai e começa a tocar. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Aí eles vão lá ver o que tem na cratera e eles acham um portal no tempo. E aí tu vai... Que é a parte mais foda do jogo pra mim, amor. Eu ia falar isso, eu concordo com o Lanzoni. E acredito que a parte mais foda do jogo... Aí tu chega no Reino dos Céus. Não, você chega num lugar que tá todo gelado. Era do gelo total. Tá, é nova era glacial. É frio, ó. É o Canadá. Seis. Que isso acontece em 12.000 BC. Before some crisis. Aí, e tu entra numas cavernas, assim. E tem pessoas, assim, que moram em cavernas mesmo, assim, com chão. Que assim, seria que ralé, é, os pobres daquela. Chão batido. Chão batido. E eles são os... É desterrados. E os inferiores, que são os que não conseguem usar a magia. Eles não merecem o reino dos céus. Exatamente. E aí tu tá lá e diz, você não merece, nós somos os coitados e etc. E até que tu vai lá pra alguns lugares, resumindo, e tu consegue subir. Não é um portal, é tipo um teletransportador, assim. Skynet. E tu vai lá pra cima, aí tu tá no reino dos céus, onde lá não é frio. Meu Deus, lá é tudo quente, é uma ilha gigantesca voadora, lá é tudo lindo. Tu caga mole. É muito bonito, e a música é muito bonita, e tudo é lindo. E tu entra lá, tudo é bibliotecas, é um povo muito sábio, assim. Povo sábio. Conhecimento, né? Foi nessa era que começou a magia, que tu aprendeu com o rei da guerra, com o Specchio, que na tua época não existe mais. E aí eu me pergunto, como em 600 AD magos sabe usar magia? O que é isso? Paradoxo temporal, cadê o tempo? Primeiro relógio. A partir que dessa época chamada de Dark Times nos Dark antigos. Dark Ages no antigo e no DS chamado de Antiquity. Começa os mindfucks, né? Primeiro lugar que tu vai, cidade, biblioteca, que tu passa e um menino passa por ti e fala, algum de vocês vai morrer. Val! Qual é seu nome, menino? Valpermercado. É o... Algum de vocês vai morrer logo, ele diz, né? É, ele diz assim, eu sinto algo em vocês. Algum de vocês vai morrer logo. E eu não sei, né? E o cara fica, né, cabreiro. Quem vai morrer? É uma criança com um gatinho junto? Uma com um gatinho junto. Aí a gente começa, a gente anda um pouco por Zéal, né? A gente vê aquela ilha maravilhosa, né? Zéal é muito lindo. Mágica e tal. Não confundo com o personagem do final 8, Zéal. O nome do gato dele é Alfador. Obrigado, Nath! Não adianta chamar Alfador porque ele só vem comigo, ele é meu amigo. Não, olha só, aí chegamos em Zéal Palace, que é o palácio de Zéal, né? Aí lá conhecemos os dois filhos da rainha, Janus e Shala. Shala. Presta atenção, ela é um dos elementos principais da história ali, da cronologia do Trigger. É a ponta de ligação. Do Cross também. Obrigado. Isso. Ela é minha personagem favorita e a música dela também é minha música favorita. Amo. A música dela é qual? Shala, amo. É aquela. É uma música bem zen, assim. Aí o Janus não é amigo de ninguém, assim. Ele é meio tímido. Ele só é amigo do gato. E aí nós vemos o pingente. Que ela também tem o mesmo pingente da escala. E aí eles comentam sobre a máquina Mamon Machine. Isso. Faz mamão. Aí a gente vai até a máquina e eles começam a falar que essa máquina suga o poder da magia. Extrai o poder do Lavos. Aí descobrimos que eles utilizam o Lavos como fonte de magia. E é nessa hora, com a Marley no grupo, tu entra na sala da Mamon Machine e o seu pingente, o seu também pendente, é energizado pela energia da sala da Mamon Machine. 2300 e afins. Aí podemos abrir portas e baús bizarros pelo jogo com essa energia. Aqueles baús que quando tu... Isso, tu vai chegar no baú, faz aquela musiquinha. Isso. Está selado por uma energia estranha. Isso. E detalhes que em conversas do palácio e pelo reino de Zéal, todos comentam da chegada de um profeta. Que profeta, que a rainha segue muito o profeta e tal. Seguimos o corredor e aí eles falam que a rainha foi para o Ocean Palace que eles estão construindo no oceano. Aquela fase do Sonic. E aí chegamos lá na sala da rainha, encontramos o nosso amigo Dalton. Dalton Mello. E ele diz assim, nós sabíamos que vocês viriam porque o profeta nos disse. O que é isso? O profeta Walter sabia. E aí a gente luta com o Golem, que a gente pode ganhar ou perder, não importa, somos capturados. É muito fodido essa parte do Golem. Aí normalmente o primeiro walkthrough do céu você morre pra ele. Sim, eu morri. Ele é muito, muito difícil. E aí o profeta surge com obrigando a Shala a nos levar de volta para o portal. E a Shala, com seu poder, fecha o portal. Parece um quadrado. O portal. Triângulo. É uma piramidezinha, ela toca. Meu Deus, prisma, atenção no próximo cast. Esse prisma também, que é o save point do Chrono Cross. Depois do portal selado, a gente vai pra história. Depois a gente entra naquele portal, a gente não consegue passar mais que tá selado. Aí nós temos que voltar lá no Mystic Mountains. Isso, pra ir pro End of Time. Isso, aí chegamos no End of Time, não sabemos mais o que fazer. Falamos com o guru do Gugu, Gaspar, e ele nos diz: vão para o futuro 2300 no Keeper's Dome falar com o meu chapa, que está crazy lá. Que ele estava fazendo uma máquina que pode viajar no tempo. Então nós vamos até lá, passamos, podemos abrir aquelas portas que não podíamos antes, graças ao poder do pingente. Isso. Passamos pelo esgoto, que a Nath comentou antes. Agora passamos pelo esgoto e chegamos no Keeper's Dome. Aí lá encontramos um Nu desligado. Ligamos o Nu. Na verdade, o Nu contém as memórias do Chapa do futuro. Baltazar. Ele fala que Baltazar morreu fazendo a máquina e deixou as memórias dele gravadas em mim. Exatamente. Fica um spoiler, quem jogou Chrono Cross sabe onde ele foi parar. Beijo. Um negócio pra gente falar aí que tá meio no ar, no Chrono Trigger, a gente tem três gurus. Eles aparecem em Zéal, posso falar? Pode. Temos o Melchior, o Gaspar e o Baltazar. Três magos. Que são, eu ia dizer agora, curiosidade, são três nomes que vêm da Bíblia, são os três reis magos. Isso na tradução americana, porque os nomes deles não são assim. No Japão é Nippon Yo. E esses três gurus, eles viviam em 12.000 BC. Eram conselheiros da rainha em Zéal. Só que a rainha não curtia mais eles, porque ela tava ficando crazy por causa do poder de Chapalavos. O Gaspar, que é o guru do tempo, que tá lá no End of Time. O Baltazar, que é o guru da razão, do conhecimento, é. E o terceiro, nosso grande chapa, que consertou a nossa espada, o Melchior, que é o guru da vida. Seguimos o Nu, e o Nu nos leva até a máquina do tempo, Epoch. Então entramos na nave, voltamos para o ano 12.000 BC... e descobrimos que o acesso a Zeal está fechado. Então seguimos, falamos com as pessoas que moram lá nas cavernas. E descemos pelas cavernas, matamos um chefe lá embaixo, a gente mata, a gente sobe pela corrente naquela montanha que tá presa no... Porque tem um guru preso lá em cima. Isso, tem um guru preso lá em cima. Enfrentamos todos os desafios da montanha. Isso. God of War feeling, subindo em subindo correntes montanha. A montanha. O que é isso? Cronos. A montanha das costas de Cronos. Olha o detalhe. Chegamos lá e enfrentamos o Giga, não sei o que, que é o último boss Giga lá. Giga Gaia. Giga Gaia. Aí derrotamos ele e dizemos, vamos salvar o guru na vida. E aí quando a galera vê... que é o Melchior, todo mundo com a cara de susto. Melchior, o que esse velho faz aqui? Melchior disse, vocês me conhecem? Veja do só. Nome? Paradoxo, né? Depois que você ajuda o Melchior, você vai pra cabaninha dos fudidos. Isso. E ganha faquinha vermelha, que é feita com aquela pedra vermelha. E nisso chega a Shala pra falar com o Melchior. E aí ela fala que a rainha tá crazy e tal. Aí a Shala tá lá. Porque vem o Dalton e ele prende, ele leva embora a princesa, né? E aí eles têm que resgatar a princesa. Aí o Melchior dá a faquinha rubi lá, que é feita de Dreamstone. E aí tu tem que ir lá desativar a Mamon Machine. Uhum. Pra montanha vir abaixo. E... deixa eu então meter aqui uma curiosidade. Na época que cai no mar, né? O negócio, o troço aí, que é o reino de Zil, ele cai no mar 12.000 BC. Que curiosidade interessante. Seria o local, a data na Terra nossa que a gente existe, que Atlantis afundou. Oh. Tem toda a ligação aí. Então por isso que tu vai no mar depois. Aí, também já, metendo outra dica. 65 milhões de anos atrás é a época que caiu o meteoro dos dinossauros, que matou todos os dinossauros e tal. Eu sabia, que tem toda a ligação aí com o negócio do Lavos. E sem falar que também em 1999, quando o Lavos acorda, era pro ano acabar quando o Nostradamus falou. O Big Bang, é. Nostradamus falou, de 1000 passarás, de 2000 não passará. E Lavos vai vir. É que nós criamos um paradoxo do tempo salvando o mundo. Alguém voltou no tempo e fez o Lavos sair só agora, no Japão. É, em 2011. Aí a gente vai pra Zeal e a gente vai até a Sala da Rainha, onde nós queríamos ir antes. Quando nós fomos presos e mandados de volta pelo portal, agora temos acesso. Aí nós entramos no portal. Tu tá no Ocean Palace e tu chega na parte da Sala da Mamon Machine. Que daí eles estão lá prestes a... Tem a rainha lá fazendo, exigindo muita energia da escala pra ela botar a máquina Mamon Machine pra funcionar. A máquina Mamon Machine é uma máquina que extrai a energia de Lavos. Por isso que eles conseguem viver lá em cima. No Reino dos Céus são montanhas, enfim, que flutuam, porque eles usam a energia do Lavos. Você toca a Masamune na Mamon Machine, né? Ou aquela faquinha rubi. Sim, é. Aí ela vira Masamune. Aí ela, tipo, meio que absorve aquela energia louca lá. Isso aí. E esse é... tu desativa a Mamon Machine e é esse... é um dos grandes momentos do jogo. Lanzonette, lágrimas nos olhos do Lanzonette. Lágrimas em meus olhos jogando. Como o Frajola chorou falando de final 7. Choro. Lágrimas. Nesse momento descobrimos que o profeta era Magus. Que o Magus, quando deu aquela explosão lá no início, na luta, ele caiu neste ano. E descobre que ele tava querendo summonar o Lavos pra destruir ele. Só que aí que tá, Lavos voltou para o passado. Como ele é um profeta que sabe tudo? O Magus ele sabe tudo o que tava acontecendo porque ele tava presenciando aquilo quando ele era criança. Então ele tem memórias daquilo. Então quem é Magus? Quem é Magus? Quem é Magus? O menino que falou que alguém ia morrer. Janus! Oh, Janus! Sephira. O menino que disse um de vocês vai morrer era Magus. Então ele volta pro passado, então não foi muito difícil. Ele já viveu aquilo, pra ele não foi muito difícil dizer o que ia acontecer. E aí chega a parte, depois que quebra tudo e etc, destrói a máquina, vai todo mundo lá pra baixo de novo. Tem a parte épica, que pra mim é uma das partes mais épicas do jogo. Momentos mais marcantes de todos os jogos. Que eu chorei. Eu também chorei quando joguei. Eu lembro que eu peguei, parei, larguei o controle da mão e disse, como assim? tá nessa parte, o Lavos ataca todo mundo e todo mundo fica desmaiado. Aí aparece a rainha e fala, Lavos, mata todo mundo. Aí o Lavos começa a sugar todo mundo, tipo, sei lá, meio estranho. Ele começa a sugar todo mundo pra comer vocês ou coisa do tipo. Aí o Crono fala, mas nem fudendo. Ele não o Crono fala. Levanta e não fala, amiguinhos, eu vou salvar vocês. Isso. Vai, aí pesada. Começa a batalha entre vocês e o Lavos, né? Nós e o Lavos. Aí todo mundo leva um pau federal e chega o Magus. Lavos, eu esperei muito por esse momento, vou lhe derrotar agora, blá blá blá. Aí vai lá o Magus tentar bater no Lavos, não deu certo. Todos no chão. E aí vem aquela cena épica da versão pra Play. Ah, essa cena em CG no Play, pá, tipo, o Crono de pé. Com a espada, com o vital dele sendo sugado, a alma dele sendo sugada. Todo mundo no chão e o Magus, ele olha e ele vai dizer, não faça isso, ele não tem força. O Magus não tem força. E o Crono cai. E o Frog diz, o quê? Crono, não. Marlys está na parte disso. E nessa hora, a hora mais dramática do jogo em que o protagonista Crono... Crono morre, porco Dio! O Crono morreu. O Crono morre. O seu amigo, seu fiel escudeiro. O nome do jogo, você morre. Você presencia sua própria morte. Agora, Julie, nos... A melhor sacada do jogo é essa. Essa é verdade. Agora, Julie, você que é o estudante de viagem no tempo, tu e o Einstein. E o Neymar. Janus vive nesta época. Sim. Magus vem para esta época. Sim. As duas pessoas no mesmo fluxo de tempo. Sim, é por causa que já estava premeditado isso acontecer. Sim, eu não tenho. Não tem aquele lance da matéria, isso que tá pensando? É. Não, duas matérias ocupando o mesmo espaço. Beleza? Sim, eu... Alguma coisa desapareceu pra ele, encapou. Aí que tá. Não, isso aí é fringe. Nessa hora aí do Lavos, que todo mundo morreu e etc, deu um baquezão lá violento e cada um foi pra um portal. Aí, com toda a explosão, o Crono morre, dá toda a explosão, explode tudo, Zeal cai. Tudo. Explode tudo, Lozonete, explode tudo. Zeal cai. O Crono, de alguma maneira, ele fez vocês serem teletransportados pra fora da sala, tipo, do lugar que o Lavos estava. Foi uma paradinha que saiu do Crono. Aí a Scala, ela vira e fala, olha, com a força que eu ainda tenho, eu posso mandar vocês pra fora daqui, isso. Pra fora do Ocean Palace. Isso aí, exatamente. Aí ela manda vocês pra fora do Ocean Palace e fica lá dentro. E ela some até segunda ordem que o Lanzonete vai continuar depois, onde está Shala. Porque a última vez que tu vê ela no Chrono Trigger é nessa parte. Ela tira a gente do Ocean Palace. Aí que tá. Só que ela também manda o seu irmãozinho, Janus, pra fora do Ocean Palace, que ele também tava ali. E ela manda ele pro portal que vai pra 600 AD. E quando ele cai desse portal, quem está do lado do pequeno Janus? Ozzy Osbourne. Ai. E não só Janus, como também foi mandado no tempo... Seria os gurus. Sim. Cada guru foi mandado por um tempo diferente. Nosso amigo Gaspar, aí tu começa a sacar as coisas. O Gaspar foi mandado pro End of Time. Que não tinha nada, eu acho que aquele que fez aquela pracinha, porque quando ele chega não tem nada. Não tem nada, ele que construiu aquilo. O Baltazar é lançado em 1999, se eu não me engano, que é... Não. 2300. Que ele se vê no futuro tudo destruído, né? O Melchior vai pra... E o Melchior vai pra 1000. Pro 600. Depois tu acorda lá no que sobrou no planeta, após cair o reino. E aí tu está triste porque Crono morreu, tem umas pessoas que sobreviveram, tu fala com elas. Bom, detalhe, né, que essa catástrofe aí foi a pior, o dia 11 de março, né, no Japão. Pensa, cai a ilha inteira de Zell e ainda mata os desterrados. Então só sobra uma galera lá. Nessa hora que cai. Na verdade, morre mais gente lá de cima do que desterrados. Né? Todo mundo lá de cima. Eles se juntam, né? Os desterrados, eles ficam vivos. Aí os poucos que sobreviveram agora são considerados iguais. Porque não tem mais magia. Isso. Acabou a magia no planeta. Isso. E acabou também a Era Glacial. É verdade. Sem falar que mostra os momentos do ovo barulho da ilha caindo e depois dá um enorme tsunami, né? Que cobre o continente principal. Né? Então, vamos lá para a floresta onde tem o gato do Janus lá, que o gato ficou, né? Pobre gato. Aí tu chama ele não vem contigo. E aí a gente fala com o velhinho que sobreviveu lá, e aí ele diz, não, agora tem um cara aí que tá mandando no pedaço. Aí chegam os soldados lá e chega o Paulo Cudo Dalton e captura os nossos heróis. Então captura eles para a Blackbird. Banda, né, e aí tu tá preso lá, tu não tem nenhum item, aí tu começa a andar pelo aviãozinho lá, que o Blackbird é um aviãozinho, né? Aí tu começa a andar, a catar os itens, né? Tu acha os itens de alguém, do outro. E aí tu sai da nave, aí aparece um Golem, que aí tu vai lutar com o Golem, e o Golem, na verdade, é tipo um easter egg. Não é easter egg. Depois que tu sai ali da prisão e tu tá nos dutos de ventilação, tu vê o Dalton mexendo na Epoch. E é verdade. É verdade, tu vê que o Dalton tá mexendo na época. E aí então tu luta com o Golem, que aí o Golem não consegue lutar porque ele tem medo de altura. E aí é só. Se tu consegue matar ele rápido. Tu mata, senão ele foge. Ele caga, E aí depois tu anda mais um pouco, aparece Dalton com a Epoch tunada. Agora ela anda. Voa. Ela voa. Voa. Ela voa. Tem asas. E aí tu pula na Epoch, tu luta com o Dalton. Aí o Dalton vai summonar. Com mais um golem, aí ele é preso no buraco e some. Aí nós pegamos a época tunada e descemos na Terra de novo. É tão legal, a musiquinha da época voando. É legal, né? E sempre que eles ligam ela, tipo, o personagem que tá como líder da parte, quando ela liga ela, ele faz uma comemoração. Fala alguma assim, coisa, fala alguma só coisa. O crônico, né? E aí então tu volta lá pra baixo, aí tu fala com as pessoas, e aí tu pode acessar o norte do continente que sobrou, da Terra que sobrou lá. Aí lá encontramos magos vivo, Melo. Mago. E é nessa hora que, meu Deus, é essa hora que eu não tive pena. É a hora, esse é o momento em que tu pode escolher o magos pra entrar na tua... Saves. Aí que tá, essa hora tu encontra o magos, e aí que tu aí que ele fala que ele é o profeta. Ele fala que ele é o profeta. E aí ele conta aquilo que nós comentamos antes, que o poder do Lavos jogou os caras pra cada espaço do tempo. Eles falam, daí ele diz, Crono morreu, mas quem brinca com fogo pode se queimar. Isso, ele provoca o Frog. Ele provoca o Frog. Aí o Frog diz, não fale assim de Cronos, não sei o que, em nome de Cronos e Sirius eu irei lhe derrotar. Daí tem a opção que tu pode escolher, se tu quer enfrentar o mago só com o Frog pra vingar a morte de Sirius ou não. Eu particularmente escolhi que sim, e somente com o Frog matei magos. Eu já fiquei com pena dele sabendo que ele era o Janus, tudo que aconteceu, e não matei o magos. Eu não tive. Eu, como eu fechei todos os finais, eu matei e não matei. Primeiro não matei. É meu primeiro final, eu não matei. A primeira vez que tu joga, é recomendável que tu não mate ele, porque ele é muito foda. Ele é foda. Então aí tu pega ele, e aí vocês vão até o End of Time. E aí o Gaspar fala que nós podemos ressuscitar o Chapa Crono. Julie. Podemos ressuscitar o Chapa Crono. É claro que todos o fazem. Crono volta para os meus braços, amor. E aí ele fala que é só substituir ele por um boneco no momento em que ele morre. E aí nós temos que ir até a Millennium Fair falar com o carinha lá, que eu não lembro o nome. Meu Deus, é a coisa mais a fuder do mundo como tu consegue. Tu participa do joguinho, minigame, lá. Os minigames tu tem que adivinhar os soldadinhos. Aí tu ganha, tem três tipos de minigame, eu acho. Ou é o... Enfim, tu ganha pontos e o mais falta ganha o quê? Um boneco de Crono. Enfim, tu volta pra feira e lá tu ganha pontos pra tu entrar na cabana do terror. Aí na cabana do terror tem um jogo de imitação, que tu tem que apertar os botões. Daí isso, aparece o bonequinho do Crono, tu tem que acertar os botões que ele faz. E se você repetir esse joguinho mais tarde, ficar repetindo, você ganha boneco de todo mundo. De todos, isso aí que eu ia falar. É muito massa. E aí tu consegue o boneco do Crono e o boneco do Crono é entregado na casa do Crono. Aí isso. Tu vai até a casa da mãe do Crono, aí vê uma parte tocante do jogo. Sim. Tu chega e fala pra mãe do Crono, oi Mickey, oi meninos amiguinhos do Crono. Oi amigos. É. Como está o meu filho Crono? Ele está dando muito trabalho. E aí Frog fica em silêncio e diz madame e baixa a cabeça. se Luca está no, no, na parte, ela diz, ele tá bem no banheiro. Posso pegar aquele boneco ali? É. E aí tu acha ele lá no quarto, o boneco? É no quarto? Acho no quarto. E aí tu pega e tu volta no guru. Aí tu volta no guru do tempo. E ele te dá o Chrono Trigger. Ele te dá o Chrono Trigger. Que é um ovo. É um ovo. Um ovo, cara. Por que um ovo? Eu nunca entendi. É o ovo da paixão. Porque representa o nascimento dela. Pode ser. Por isso que é o ovo. E aí ele fala para visitar de novo o Chapa Baltazar. Baltazar. Ou as memórias dele. Aí a gente vai lá, falamos com o Nu, aí o Nu com as memórias do Baltazar fala que temos que ir até o Death Peak. Deixa eu fazer um adendo de curiosidade pois aqui. Não. Nu em grego quer dizer aquilo que segura toda a vida. Deixa eu ver aqui. Segundo o vocabulário grego, é o fluido do qual todo o universo foi criado. Sim, porque o Nu, segundo a mitologia do Chrono Trigger, é o primeiro ser que surge, né? Isso aí, então. Nu. E então, fique pelado, sempre. Então nós vamos ao Death Peak, que é difícil pra caramba, vai subir, tem vários escritos. Ah, detalhe. Depois que o Baltazar dá as informações pra ressuscitar, ele pede para que eles desliguem o Nu, porque ele já... As memórias dele já foram úteis pra tudo que ele podia fazer. E ele também dá os três bonequinhos poioso, que é pra tu, ele manda pra montanha. Isso. Quando tu subir, porque bate o vento, né? Aí pra tu se esconde, tu aperta no bichinho, ele pum, aparece uma árvore. Aí tu se esconde atrás da árvore quando bate o vento na montanha. Isso, pra tu não isso. Cair. E aí, porque tem esquemas pra te subir o Death Peak, ele é difícil pra caramba. É difícil. Aí tu sobe, aí a primeira vez que tu encontra as larvas do Lavos, que são aqueles Lavos pequenininhos. Lavos Spawn. Lavos Spawn, né? Que tu vê o corpo inteiro do Lavo só, dos filhotinhos dele. Aí tu vai lá na ponta, aí eles fazem um esquema, eles desistem, não vai dar certo, não sei o que. Aí abre um esquema que aí tu volta pro momento em que o Chrono vai morrer. Isso, e o tempo é congelado. Sim, é nessa hora que tu usa o Chrono Trigger. Isso, que tu vai lá no topo da montanha e tu usa o Chrono Trigger. Isso. Aí eles, em nome, não sei o que, vá, vamos, queremos visitar nosso amigo Chrono. Não acontece nada. Não acontece nada. Aí, de repente, do nada, isso. Tu volta justamente pra cena onde o Chrono foi morto pelo Lavos. Com o tempo congelado. E aí, tempo congelado. Aí tá todo mundo assim. É, tudo parado. E lá. Aí tu vai lá e troca o Chrono por um boneco. Pelo boneco. E aí o Chrono volta pra parte. Volta. E essa hora, quando ele volta, é a única imagem, posição que o Chrono fica, que é só naquela hora do jogo que ele fica, quando ele tá sentado assim. Ah, é. Que ele tá caído. Que é o sprite único em todo o jogo. É, o sprite único do jogo inteiro do Chrono. E aí tu está pronto para a batalha final, se você quiser, se quiser, daí pra frente o teu objetivo é matar Lavos. Aí não, seu objetivo é a conquista. Bom, aí... Eu matei Lavos essa vez aí. Fui lá e matei. Foi direto. Foi no balde? Diretaço. Queria matar aquele fiado da puta. Nossa, eu fiz tudo que dá pra fazer no jogo. Eu queria matar aquele fiado da puta. Eu tava nervoso. E aí temos side quests, né? Temos side quests. Que descobrimos mais da história de cada personagem, né, Melo? Exatamente. Aí, tu vai no End of Time, tu fala com o Gaspar, ele vai dizer, agora você pode enfrentar o Lavos. Aí tem vários jeitos de enfrentar o Lavos. Um é vocês irem naquele balde ali. Isso, que vai o balde. Outro é vocês pegarem a época e irem pra 1999. E outro é vocês irem pro Black Omen. Que agora tem o Presságio Negro. É aquela nave que fica flutuando. É, que é sim, verdade. Porque o Black Omen, ele surge... Detalhe, se vocês não destruírem o Black Omen, ele vai estar flutuando... Todas eras. Em 12.000 BC e no presente. Sim, ele é atemporal. Ele é atemporal. Isso, e no passado também, no 600. E sim, porque ele é o Ocean Palace do mal, né? Exatamente. Isso. Tá lá. E aí ele diz, vocês podem, porém, vocês não precisam enfrentar a Lavos agora, vocês têm várias coisas que podem ajudar vocês. Aí ele diz, tem o espírito de um cavaleiro na Idade Média que não pode descansar, enfim, ele vai dando dicas das sidequests que tem. Aí tem sidequest com o Frog, que daí o Frog vai lá no castelo e fala com o espírito do Cirrus. Que é isso, que isso é importante porque dá um upper level gigante na Masamune. Na Masamune tu pega a verdadeira Masamune. Isso, caiu massa e o mundo e se emocionam. Exatamente. E aí eles dão um up nela. Isso. Tem a sidequest da Luca, né, que é aquela que salva a mãe dela. Ela não volta é no essa tempo. Você acessa pela sidequest da igreja, né? Você vai na igreja e essa sidequest, ela tem que fazer um monte de coisa no tempo. Você vai no presente e faz não sei o que. Você volta pro passado, derrota um monstro que tava... Um monstro de areia, que deixava uma parte deserta. Aí, tipo, tem umas freiras numa igreja ali perto, que é o sonho delas é reflorestar aquela área. Aí elas falam que só que ia demorar muitos milhões, milhares de anos pra elas reflorestarem a área. E aí tu deixa o robô lá. Isso. Isso, você deixa o robô lá. Pra aí ajudar. Quando você vai pro presente, tá tudo verdinho, bonitinho, e o robô tá todo fodido no canto da igreja, assim. É uma das partes mais legais. E vocês vão todos... Oi? Tá. Uma das partes mais legais do jogo, essa hora. Aí você conserta o robô e vão todo mundo acampar na floresta, né? Isso. Muito aí, massa. Quando... Nossa, muito foda essa parte. Quando todo mundo começa a conversar e tal, e eles falam alguma coisa da mãe da Luca. Aí, de repente, quando tá todo mundo dormindo, a Luca acorda. Se você for num portal vermelho que tá ali perto, você volta pro passado da Luca. Aí no passado da Luca, ela vê por que a mãe dela é paraplégica ou aleijada. Você vai lá e vê que, tipo, na sala da sua casa tinha um moedor de carne gigante, por algum motivo, com uma esteira que levava até ele. E não é um moedor de carne, eu não sei o que é aquilo, mas enfim. É uma máquina que eu tenho. Um moedor de carne. Você vê que quando você era pequenininha, você não gostava de... Seu pai perdia muito tempo com máquina, não te dava atenção. E aí... Uma linda hora, sua mãe tá limpando a máquina e a máquina começa a mexer sozinha. E o vestido da sua mãe ficou preso na máquina. E a senha pra desligar a máquina, você vai procurar na casa. A senha é o nome da mãe dela. A senha é o pai dela deu o nome da mulher de senha pro negócio. Você tem que apertar L-A-R-A. Lara. No PlayStation eu não consegui fazer essa senha aí, eu não sei. Fica mesmo. Louro. Porque no Super NES tem o botão L, o botão R e o botão A. Sim. No PlayStation não tem o botão A. Então eu não sei como é que é. É a bolinha, o A. Eu a tentei e não consegui, eu tentei. Sério? Muitas vezes. Mas é que aí que tá, é que é uma sequência chata. Tem que apertar e esperar dar o plim! Aí tu aperta o outro. Plim! Não pode simplesmente apertar. É verdade, tem que fazer o plim, senão não funciona. Eu lembro que demorei umas 3 vezes pra pegar porque, tipo, manha. Você vê sua mãe, assim, indo pro moedor de carne e não para, não, pra você colocar a senha, sabe? A tela fica escura se tu não mata, se tu não salva ela e tu só escuta aquele... Ah! E daí ela tá na cama chorando. Chorando. E aí ela pega a volta pelo aquele portal e encontra o robô chapa. Aí o robô chapa diz pra ela acreditar, ter fé, força, meus amigos e tal. E ela chama o robô de amigo e o robô diz... Ninguém nunca me chamou de amigo. Aí Júlio chora. Wally. E nisso tu pode fazer a side quest do robô, onde tu volta pra fábrica de robôs onde o robô foi criado. A e side lá tu quest encontra do a robô mulher dele. É muito Terminator, né, velho? Tu encontra a mulher dele lá. E eu lá que lembro. Tu descobre que o nome dele é Prometheus. Prometheus. Que daí tu encontra uma robô. Que eu não lembro o nome da robô. Não lembro. Mas é uma robô rosa. Isso. Que ela chega e diz: ah, Prometheus, você voltou, mate esses humanos e vamos fazer a vontade da nossa mãe, que é o cérebro mãe. Mother Brain. Tu derrota a rosinha lá, a robôzinha rosinha. E é interessante. O nome da robô cor-de-rosa é Atrox XR. E tu derrota a Mother Brain e aí beleza, acabou sim. A side quest. Sim, sim, porque a Mother Brain fala. Eu tenho uma dica nessa hora, que sabe que tem aquela rampa logo que tu entra? Sim. Aquela é uma das melhores, acho que é a melhor parte do jogo pra subir o level. Sim. Porque tu ganha mais ou menos 2 mil a 3 mil pontos de experiência pra cada bicho que tu enfrenta. E tu pode ir e voltar daquela rampa várias vezes. Sim. Quantas vezes tu quiser, até chegar no nível máximo, se tu quiser. Ah, não sabia disso aí. Sim, tu pode ficar indo e voltando. E é interessante que a Mother Brain fala que é pra exterminar os humanos pro Lavos governar tranquilo. O Lavos vai governar o mundo e daí os humanos não vão mais poder viver nesse mundo. Porque tem o Lavos, então a vida artificial poderá viver tranquilamente. Sem os humanos. Isso. Aí temos também a side quest da Marley, que tu faz o esquema, tu acha as ruínas do Tyrannus Lair, tem o cachorrão de novo, que é difícil de novo matar ele. Isso. Aí tu encontra o Rainbow Shell, que era o negócio que o Carinha procurava antigamente. Isso. E tu tem que passar o negócio. E aí tu leva o Rainbow Shell lá no 600. Aí você pode escolher entre fazer um mega upgrade ou no seu... Na sua gear, né? Isso. Ou você faz 3 chapéus, ou uma armor, ou melhora sua espada. Sim. Mas é interessante também, além desse upgrade, que na época atual, tu descobre que o chanceler também é do mal. Porque ele é descendente do Yarka, que tinha dominado o chanceler lá no ano 600. Aí ele dominou também, por isso que ele queria pegar o clone de qualquer jeito. E aí tu chega lá, ele tá julgando o rei, porque pensou que o rei tivesse roubado o Rainbow Shell e tal, e o Rainbow Shell tá escondido lá no porão. Aí tu vai lá, acha o Rainbow Shell, mostra pra todo mundo que o Rainbow Shell tá lá. E aí tu salva o rei, fica todo mundo feliz, a Marley fica contente, todo mundo gosta do clone de novo. E aí o Melchior chega, meu Clark é muito chato, eu acho ele muito chato. Ele chega e diz, ó, isso aqui é muito legal, posso fazer novas ferramentas para você, o que você quer. Que aí é aquilo que a Nath comentou, que tu pode melhorar o teu gear, a tua, etc. Teu armor, temos mais side quest de quem? Da Luca, que é com o Sunstone, isso. Que aí tu passa por todas as épocas pra te reenergizar ele, né? Que roubam ela e tu tem que ir lá pegar de novo. Isso, lá no Sun Temple, que é sempre aquela ilha que nunca muda, dependendo da época, é sempre lá no canto direito de cima. Isso. Mesmo após a mudança dos continentes tá sempre lá, aí tu tem que deixar todo o tempo pra energizar, que eu não sei porque que eu não lembro. Tu, embora tu tá em 12.000 BC, uma mulher diz, ó, eu tenho aqui uma pedra da lua, do sol, enfim. Isso, e ela diz, lua. Se você deixar ela no sol, na luz, ela vai se energizar, mas ela demoraria milhões de anos pra isso, mas ela vai se energizar. Aí tu vai lá na pré-história, deixa ela lá. Isso. Aí tu volta pra o presente. Aí tu... quando tá no presente, você descobre que roubaram a pedra. Aí tu tem que voltar pra 600 AD, que daí um cara lá pegou, aí a casa dele tá brilhando pra caralho, assim, porque a pedra tá lá. É, dá pra ver. Aí tu chega lá pro... Aí você chega lá e fala, tem que ser um cara generoso. Isso aí. Exatamente. E daí ele vai, e tem algumas coisas que tem que fazer. Não, porque assim, tem dois jeitos. Tu pode oferecer dinheiro, isso, aí o cara do futuro quer dar no meio. Lembrei, tu vai pro passado, lá em 600, isso. A mãe dele ainda lá. A descendente dele. É, daí tu chega lá e ela diz, ah, eu gostaria de um jerky, né, o shark. Isso. E tu tem contigo, que tu pegou antes. Sim, tu comprou lá na lojinha, porra. Aí tu comprou, a mulher diz, ah, eu gostaria muito. Ah, mas você tem um shark. Isso. Daí isso. Aparece a opção, vender por 10 mil, não sei o que. Eu te dou. Oh, você vai me dar como é generoso. Meus filhos também um dia vão ser tão generosos quanto você. Aí tu volta pro presente, tem a casa coisa brilhando. E o cara te dá a pedra. Daí tu chegou, podia me dar, por favor, essa pedra? Sim, pega aí, leva aí, só na boa. Porque lá na parceria... Se você não fizer isso, ele vai, tipo... Te cobrar muito. Cobrar muito caro, né? Isso. Então, enfim, tu faz tudo isso aí pra te pegar a pedra, levar pro teu pai, e o teu pai faz uma arma pra Luca. É. Não, uma arma e um helm. Ah, é, e um helm. Mas eu, mão pra caralho. Tá. E aí, tem a side quest, eu não fiz, a do Magus. Ah, eu fiz, é barba. Fiz porque ele morreu. A side quest do Magus, tu descobre que o Ozzy ainda existe. Isso, porque nossa, é muito legal, eu morro de rir. Porque tu vai lá pra Medina, depois que do castelo do Ozzy. Que tu mudou, não, tu vai pra Medina, antigamente tinha estátua do Magus lá, a primeira vez que tu passa, agora tem estátua do Ozzy, agora eles indo lá pro Ozzy. É muito engraçado. Muito engraçado. Aí pra você, no castelo do Ozzy, é tipo, tem um trilhão a mais de armadilha, sabe? Muita armadilha. Você vai e derrota ele, eu não lembro como é que derrota ele, é o mesmo jeito, né? É, na verdade tu chega lá com a tua trupe. Aí o Ozzy diz, tipo, é interessante ir com magos, né? Porque aí o Ozzy diz, bem-vindos ao meu castelo. E ele para, faz aquela cara de susto, mestre magos. E o magos diz, seu verme, não sei o que e tal. E aí tu começa a ir atrás do Ozzy, aí tem a Flea e o Slash. Aí tu luta com eles duas vezes, que é bem fácil. Aí eles fogem, aí eles ficam mais fortes. Aí depois tu vai e tu luta com os três ao mesmo tempo. Com o Slash Plus, a Flea Plus e o Ozzy. Aí tu derrota eles, aí o Ozzy faz aquele esquema do gelo de novo e tu derrota ele igual. E aí, depois que tu faz isso, tu vai lá pra Medina, no ano 1000, que é o ano do Crono. E lá agora os Mystics são amigos dos humanos porque não existiu mais guerra no passado. Exato. Então, o descendente do Ozzy virou, tipo, faxineiro, da casa humano, sabe? O descendente do Ozzy virou faxineiro, que antes ele dizia que ele mandava na cidade lá e tal. É detalhe. E depois de tudo isso, tem a side quest da Ayla também, né? Não, a Ayla não tem side quest. Não tem, mas tu volta pra lá. Tu volta lá. Aí tu descobre que o Kino é o chefe da tribo lá e tal. Tu pode falar com o Nu lá nas ruínas de uma vila, que tu pode mudar os nomes dos personagens onde tu quiser. Que é meio inútil. Enfim. E depois de todas essas sidequests, tu finalmente pode... Tu pode enfrentar o Lavos ou tem o Black Omen ainda. Sim, o Black Omen, que detalhe. Uma coisa importante, o Black Omen existe em todas as eras, né? Atemporal, exato. Então se tu começar ele pelo presente, tu destruir a de mil e não enfrentar o Lavos, tu pode não enfrentar o Lavos, depois que tu derrota a Rainha Azul. No passado ele vai existir. No passado ainda. Em 600 ainda vai ter. E em 12.000 BC também. Isso. Então tu pode passar três vezes pelo... Na verdade, eu sempre fazia assim, tinha uma porta determinada que eu chegava nela, depois eu falava com um Nu, tem um Nu lá pro fim da dungeon que ele fala, eu posso te tirar daqui se você quiser. Isso, é verdade. Eu fazia toda a dungeon, eu ficava upando e pegando o Power Tab, ou PowerPoint, né? Que chama Power Tab no DS. Power Tab e Speed Tab. Não, mas o do PlayStation é Power Tab também. Enfim, você pode pegar um trilhão deles e deixar todos os seus personagens com todos os atributos da estrelinha, sabe? Quando passa de 99. Não, não passa, 99. Eu fiz isso, fica estrelinha. O nível passa de 99, mas os atributos, por exemplo, vai até 15, 20. Isso, etc. Isso. Uhum. Bom, como eu não sabia que tinha esse esquema de poder sair e ir nas outras épocas, eu pensei, bom, Black Omen apareceu no ano 12.000, BC, lá. Vou lá. Aí fui lá, tu passa por toda uma dungeon fudida pra burro. É a última dungeon do jogo, né? É fudida. Aí tu anda por tudo, tu enfrenta muitas vezes os caras, aí tu chega no final, tu enfrenta a rainha Azael, né? Na primeira forma. Na primeira forma, que é tem fácil, ela só... Ela só tira o level pra 1. Detalhe que ela tem vida eterna, porque quando ela tá na Black Omen, tu enfrenta ela tanto em 12.000 quanto em 2.300, né? Por causa dos poderes de lavas, né? Isso. Aquele de vida eterna! Isso. Urra! Aí tu derrota ela na primeira forma humana e ela fica aquela cabeça com os braços. Que tu só pode atacar a cabeça, que só ataca a mão. Não, isso não, tu ataca a cabeça porque se tu ataca os braços, eles te dão contra-ataque. Isso. E eles ressuscitam logo, então isso. Nem vale a pena matar. E aí, se tu vai pro ano 12.000 BC, tu derrotou ela, eu digo, bom, vou salvar que eu quero dormir. E a filha da puta da rainha de Slavos vem. E ele vem. Eu escolho você e aquele bicho aparece na minha frente. Eu digo, eu quero dormir, porra. Eu tô cansado, 1:30 da manhã. E tu tem que matar ele. Curiosidade. A essa hora, se tu enfrentar o Lavos agora na Black Omen, beleza. Mas se tu for pra 1999, entrar no balde, enfim, é na hora do despertar do Lavos. Isso. E ele vai estar muito mais forte. É muito mais difícil matar ele em 1999 mesmo? Do que quando tu entra na Black Omen. Só que se tu vai com o Epoch, ele quebra o casco, o Epoch. Né? Sim, daí tu não precisa fazer aquele cover dos chefes. Isso. Aí a primeira etapa, então agora, grande Lavos, Matheus, grande momento. Tchau, tchau, tchau, tchau. Então o Lavos, tu descobre que o Lavos era um parasita. Um alien. Um alien, né, que ele sugava toda a energia da Terra. E ele era tão foda que ele manipulava a evolução humana. Não humana, dos animais, da Terra, tipo. Quando ele achava que aquela raça tinha tudo, já tinha dado o que tinha que dar, ele evoluía e mudava o destino. E chegava toda a energia do planeta. E aí ele tem três formas, né. Aquele adocaço, que limita por tudo dos chefes que tu lutou. Que aí tu derrota a boca dele e tu entra na buceta. É. E na buceta é úmido lá dentro de um. É úmido. Pinga. É uma assim caverna é úmida. Isso. Assim que é bom. E aí tu vai lá com a galera. Vai lá. Só pra lembrar. Fala. Depois que tu derrota a cara do Lavos e tu entra dentro. Eu acho que... Tem um portal. Tem um portal que tu pode voltar. Tu pode voltar. Enfrentar mais tarde. Ele. Tem até um save point. Tem um save point. Dentro, né? Exatamente. Tem um save point. E aí tu anda pelo caminhozinho. Tu encontra o Lavos True Form. Bah. Aí tu luta com ele, que é bem fácil. E aí depois que tu derrotou, eles acabamos com isso. Magos comemora, viva. Bah. Então o pau no cu tem uma forma semelhante à forma humana, que ele mistura o DNA dele com o DNA dos humanos. Isso. Por isso que ele fica com as perninhas e os bracinhos. Sim, parece um astronauta. Isso, com uma forma ridícula. E dois cores, né? Dois cores, é. E aí eu morri uma vez, depois a segunda vez eu matei ele já. Eu já peguei o esquema, porque tem um core. Eu sempre pensei que, na verdade, ele não é o cara com os bracinhos, ele é um dos cores. Ele é um dos cores. Porque o core fica vivo depois, quando você olha a sombra dele no fim. Vocês já perceberam? Sim, é verdade. Inclusive, aquele core é o mais forte. Ele deve ter uns 20, não sei quantos mil pontos de vida. E os outros tem o quê? Nem 10 mil. Aí tu tem que atacar ele quando ele baixa a defesa, né? Isso. Senão, isso. Pode atacar, não mata nada. Tipo, estratégia minha. Esse forte que tem muita vida é o da direita. É. O da esquerda, tu não pode atacar com magia. Só com ataque físico. Mas com dois ataques físicos, com aquele ciclone da espada do Crono, tu derrota ele dois golpes. O pulo mortal, aquele do Frog. Isso, tu mata também, né? Porque é essa parte aí que dá vida pros outros dois. Exato. E aí depois que tu derrota ele, tu pode usar as magias, o Dark Matter do Magos, isso, Luminares e o Luminares. E aí pau, uma hora ele vai ressuscitar de novo. Pra mim ressuscitou umas 4 vezes aquela merda. Ele ressuscita umas 2 vezes. Uma contagem regressiva, né? Isso. Pra mim, e aí ele destrói, aí eu destruí de novo. E aí depois pau, aí tu derrota ele. E aí vamos à parte, umas partes mais ninjas do Crono, que são os milhões de finais. 13, são ao todo, na verdade, 14, porque no DS aumenta um a mais. Um a mais. Que tem uma ligação direta com o Crono Cross. Lanzoni, acho que é o seu momento dos finais. Eu acho que, já que a gente falou o jogo todo... Mas... Eu acho da gente não falar o final, porque são 13 finais. 13 finais. Mas assim, tem um final, muito inútil, né? Aqueles produtores, ok? Sim, sim. Aparece aqui na Toriyama. Eu acho que a Nath, tu virou do DS, né? Virei todos. Não, mas o do DS, tu terminou o jogo do DS também, né? Sim. Tá, e o Lanzoni tá me contando que o final do DS não. É o mais... Ele não é um final, ele é um epílogo. Ou uma ligação com o Chrono Cross. O Radical Dreamers. Né? Eu tenho uma confissão pra fazer. Foi? O quê? Eu não joguei Chrono Cross, então eu não vi ligação nenhuma com nada. Tudo bem, eu também não joguei. Já estamos te adiantando então, Nath, que mostrar o que aconteceu com a Shala é importante pro Chrono Cross. Entendi. Vai. É o original cronologicamente correto. Correto. Assim. Peraí. Tem os, como a gente falou antes, tem versão pro Super NES, pro PlayStation e pro DS. Isso aí. Na época do Super NES tinha 13 finais. Tá? Sim. Não, 13. Sempre teve todos. Sim, 13 finais, mas não tinha CGs, não tinha nada. Daí não, tinha, acho que tinha 11 finais e 2 a mais surgindo pra play. Hein? Não. Sempre foram 13. Isso. Então tá bom, obrigado. Isso. E aí no PlayStation veio a CGs, tá? Que ajudou um pouco a mais na história. Sim. Deu aquele toque, né? Da época 32 bits. Sim. E aí veio o DS com esse final a mais que tu falou que é um epílogo. Porque ficou... Mas qual é o final desses 13 misturado que, pra quem jogou Chrono Cross, pra quem jogou o Radical Dream, assim, qual é o final cronologicamente correto? É o final todos felizes. E com o Magus? O Magus vivo. Magus vivo. O Magus vivo porque quando dá o final de cada personagem, mostra o destino de cada um e mostra que o Magus, agora que o Magus acabou, ele vai em busca dele. Ele vai procurar a Scala. Que é a irmã dele, vai em busca dele. Exatamente. Exatamente. Que é o que mostra nesse final, atenção spoilers, do DS... Que tu encontra com o Magus e tu encontra onde foi parar a Shala. E a Shala está presa. Exatamente. Dentro de um pedaço do lago chamado Frozen Flame. Detalhe, nós chegamos durante o jogo no End of Time, fim dos tempos. Tá. Esse lugar onde que tá a Shala e o resto do Lavos é no Darkness Beyond Time. Darkness Beyond Time. É que nome é poderoso. Tipo, escuridão depois do tempo. Depois do tempo. Exatamente. Que pra vocês entenderem o que é essa parte, vai ter na parte 2 que nós vamos fazer sobre Chrono Cross. E aí, só no DS, então, a Square resolveu dar uma luz pra mostrar a Shala. É. E ok, as versões então, as principais diferenças são as CGs, esse epílogo, mas ali acho que a Nath e o AGG falaram que a versão do DS foi um pouco broxante. Por quê? Não, assim, a versão do DS, eles adicionaram aquele resto que vocês falaram que não chegou aí pro cartucho. É, ele tem tipo dois jogos a mais que tu seleciona lá, uma que tu só enfrenta a monstro. São duas dungeons. Isso, duas dungeons. Não é Singing Mountain, que eu sei que tem uma música que se chama Singing Mountain. E um Challenge of Gods tem também, tipo... Arena, assim, só que é o seguinte, as dungeons parece que foi o estagiário do estagiário que fez, sabe, que programou. Sério, cara, é muito bugado, é totalmente sem criatividade e, tipo, os monstros, eles nem se mexem no mapa, sabe, eles estão parados, tipo, não vamos animar esse monstro não, vai dar muito trabalho. Que isso, cara? Como assim? E tipo, não, outra deixa coisa. Animar, vamos comer um X aí, vem ali, mano. Isso que é bom, tipo, cara. Parte da montanha é uma montanha que você tem que subir e fazer umas coisas lá em cima, que eu não lembro direito o que é agora. Mas é um vai e volta do caralho. Tipo, você chega lá e aí o bichinho fala: ah, agora eu preciso que você busque, sei lá, vai buscar um treco ali pra mim que eu libero o caminho total pra você lá de cima. Aí tá, você desce, busca o treco, leva pro bichinho. Aí, tipo, 5 passos depois, você tem que descer tudo de novo pra buscar outro treco pra levar lá pra cima de novo. E assim vai, cara. E, tipo, na 20ª vez, eu quase desisti, sabe? Porque enche muito o saco. Porque como os bichinhos não se mexem, não tem como você escapar de nenhuma batalha, entendeu? Aí é muito, muito cansativo. Essas dungeons aí, eles fizeram só pra ter alguma coisinha mais. É fanservice. Isso aí é a lenda do lugar que tinha fanservice. Ah, vamos pôr então. Isso. Queriam tanto, toma. A única coisa importante é o Darkness Beyond Time, que eu não joguei, mas dizem que lutar a fusão do Lavos com a Shala diz que é foda pra caralho. Sim, é muito difícil. que é muito difícil. Aí, quando termina, a escala fala, minha consciência tá fusionada com a dele, não tem nada que eu possa fazer mais. E vocês não têm poder suficiente pra acabar com isso. Isso. Então a única coisa que eu posso fazer é mandar vocês pra outro espaço-tempo, tipo, pra fora daqui. Aí ela faz isso. Aí o Magus, quando ele tá na escuridão, ele fala, eu não tenho mais por que viver. O meu objetivo de vida era achar minha irmã, ficar com ela, mas agora eu não tenho mais por que viver, então eu vou definhar aqui no escuro, no vazio, pra sempre. Aí, de repente, ele acorda na floresta do castelo, você não sabe em que época que é. Ele simplesmente acorda na floresta e fala, quem sou eu? Onde eu tô? Eu perdi todas as minhas memórias. Ah, eu tenho um objetivo na vida, descobrir o que aconteceu comigo. E acaba. Então, o que Chrono mudou, tecnicamente, mudanças que teve dentro do RPG. O gameplay, o Chrono introduziu uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, que foi não ficar trocando de tela quando vem inimigo. Tu tá Verdade. Lá caminhando, opa, se posiciona e luta. É, tu se posiciona e luta, e ou às vezes o inimigo caiu, ou às vezes ele tava de costas, tu chegava. Excelente. Amei isso também. Outra coisa, não tem Random Battle. Você consegue ver os seus inimigos na tela. Exatamente. Muito bom. Isso aí. E dá pra te fugir da batalha também, se tu quiser. Eu achei excelente os dois. Isso aí é uma imersão muito maior. Isso. Tu tá vendo, não é aquilo lá. Tô caminhando, meu Deus, o ar me atacou. Aí tu olha, é 3 morcegos. Tá, não, né? Isso aí é o Dream Team, né? Chrono, meu Deus, Jesus. E aí, tem todo esse lance aí, né, e tal, de cada um tem esse elemento na jogabilidade. Tem o tipo de batalha, que é um tipo de batalha que iniciou aí, que eles chamam de Action Battle. É um negócio assim que eles chamavam na época, não lembro. O ATB, né? Active Time Battle. Isso. Que é a barra melhorada do Final Fantasy, né? Isso. Eu acho o sistema de batalha muito bom, muito mais real e intuitivo. E ele dá, tem uma coisa, ele é frenético. Frenético. Ele tem ação frenética, ele sente a batalha. E é muito fácil de jogar, não precisa aqueles tutoriais imensos pra saber como tu funde aquilo. Final 13! Como tu faz aquilo, é muito, tu sai jogando, tu já sabe o que fazer. Isso aí, é frenético, é que nem funk, é frenético. Simples. E aquela barrinha enchendo, então tu fica na apreensão, né? Bah, não vai encher tempo, ele vai me atacar, enche, antes, vou perder vida. E aí enche, ufa! E tu se, como o Lanzoni disse, você sente na batalha. Isso aí foi um baita verdade. Chrono minha vida. E aí, outro esquema também que introduziu, como cada personagem tinha um elemento, tinha um esquema de juntar golpes. Então tinha o ataque duplo, isso, a Luca dava isso fogo. Falar, isso que eu vou falar agora. Junção de elementos, a própria capa do Super NES sugeria isso. É ou não é verdade? Só que a capa do Super NES tava ao contrário, né? Isso, porque... Posso explicar por quê? Pode. Explica. Meu chapa Evil Gambit sacou. Você olha a capa e você vê Marley largando fogo. Mas Marley é da água. É. Marley, minha gata, você é da água, você está largando fogo, o que é isso? Era do gelo, a água é o do sapo. Gelo, isso, tá. Gata, você larga gelo, como é que você está largando fogo? É o contrário, yoga, Ikki de Fênix, como assim? E aí, você vê nas procura na internet, as primeiras imagens do jogo que saiu na Shonen Jump, tem Marley largando fogo, e tem a exata cena que o cara fez o desenho da capa. Exatamente. É aquele bichão, o Chrono indo dar o golpe, e a Marley largando fogo, e os outros caras atrás. O que aconteceu? O cara que criou a ilustração tinha só essas imagens do início, que estavam produzindo, e fez baseado nisso, e acabou ficando. Aqui está a explicação por que Marley larga fogo na capa. E enfim, tem essa junção de golpes, que tu mistura e tem os ataques duplos e ataques triplos até, que era emoção mor fazer, e era total novidade na época. E tu podia dar o ciclone com o fogo da Luca, que quebrava fora tudo. E isso é interessante porque te obriga a usar todos os personagens. Todos, sabe? Com certeza. Isso é mais interessante. Chronos e Magus. Porque RPG sempre tem aqueles meio bostinha que ninguém usa na parte, e esse não, esse tem que usar todos. Sem falar que, meu Deus, eu curtia muito dar aquele golpe X do Chrono com o Frog. Alex Sword. Aí ele tava lá... Sword. É muito massa. Strike. Agora, deixa eu perguntar. Deixa. Algum de vocês conseguiu fazer 9999 com a Ayla? Não. Não faz essas coisas. Como não? A gente não fica evoluindo até o final. Assim, não, a gente só termina o jogo. E para de jogar e joga. Eu acho que eu consegui, porque se algo especial... Eu consegui. Eu não jogo, eu curto a vida. A minha melhor parte, a parte que eu terminei o jogo, é Magus, Crono e Frog, a luta final. Só que antes de achar o Magus, era tudo com a Ayla, porque a Ayla tem o Falcon Hit, a Ayla tem o Volt Bite. São golpes que tiram muito HP dos bosses, uhum. Sabe? Ela é muito útil, Ayla. E gata. O charme dela é útil porque você tira power tab de muito monstro. Exatamente, o charm dela. É o golpe do Jigglypuff. Charm. Outra coisa que introduziu na época, os gráficos eram lindos. Lindos. Lindos. Extremamente lindos pra qualquer RPG. Os gráficos são bonitos, totalmente bem feitos, introduzidos aí no Final 6. E eles não são SD, são personagens bonitos, são todos baseados ali. Aí depois, era um deleite para o olhar. Aí depois, no Final Fantasy VII, eles fazem os bonequinhos SD, eu não entendo mais nada, mas tudo bem. E que na versão do Play introduziu as coisas. Eu vou falar. CGs lindos. Que aí aparece Vegeta, aparece o Goku, aparece isso. Todo mundo. Eu vou falar agora um negócio que acho que a Nath, que falou que você broxou no DS, foi a mesma broxada que eu. Broxamos juntos. E quando anunciaram, foi o Fábio Brat que me falou: Julie vai ser Chrono Trigger pra DS. E eu perguntei pra ele: onde eu compro um barato? Porque achei que ia ser remake que nem os Final Fantasy. Ou os Dragon Quest. Aquela coisa em 3D, porque o DS é capaz de fazer isso aí. Também fiquei com esperanças, mas não. Eles fecharam o projeto Chrono Resurrection e tal, a Square, pra fazer essa versão do DS. Meu Deus, eu tava louco na minha cabeça, velho. Meu Deus, imagina que lindo, imagina que ia fuder aquela cena que os caras recriaram tudo em 3D, com as magias. Imagina o Frog, imagina Deus. O final e tal. Eu achava que ia ser isso aí. E foi, eu fiquei atrás do DS naquela época muito. Aí saiu as primeiras imagens, aí saiu tudo, que ia ser igual do Super NES. Com umas coisas diferentes, aí eu brochei, acalmei e comprei o DS quando deu. Ah, comigo eu já tinha o DS e, tipo, eu acabei jogando de novo, sabe? Do mesmo jeito, mas eu também fiquei decepcionada, porque eu jurava que eles iam fazer igual Final Fantasy mesmo, que eles estão recriando, tipo, fazendo um remake mesmo, sabe? Isso, total, né? Ele quase não é um remake, ele é um port, né? Não, é, ele é um port. Ele é um port. Com adição de duas dungeons. Inútil. E a única. Eles, tipo. Ah, já que a gente não. Só vai portar o jogo pro DS, a gente vai adicionar quem comprar o jogo pro DS vai ganhar a OST também. Isso. Com pôster. E foi isso, sabe? E com as CGs do Play, né? Isso. Isso. Eu fiquei broxado porque o Play já era um port. Se bem que saiu mesmo na época do Play, né? Então foi um ano, dois depois que saiu o Play. Então não é tanto assim, né? Acho que os caras até no início já estavam meio que planejando lançar pro Play, se eu não me engano. Ali em algum lugar. Eu achei que ia ser mesmo um remake, assim. Remake mesmo. Porque os Final Fantasy são gigantes também. Não tem desculpa que não tem tamanho, não tem o que. É verdade. Eles são gigantes. Eles só são... fazer, cara. É verdade. Mas é que o Chrono já é um jogo bonito, cara. Aí que tá. E o Chrono ia dar muito trabalho pra tem eles. Isso, tem isso trabalho. Também. Eles não iam querer estragar, sabe? Tem isso aí também. Além da preguiça, deixaram lá porque é preguiça. Aí, detalhe, os Final Fantasy eram só da Square. Isso aí não era só da Square também, não tinha ajuda da Enix junto. Não, é que isso aí tinha todo mundo envolvido. É, aí o pessoal tá separado, né? Tinha os chapas, os mentores. Isso, acho que o pessoal tá meio já separado. Então os projetos não iam ter por que fazer tudo de novo. Vamos falar agora numa parte que eu gosto muito da música do jogo. Mateus Six, Nobuo Uematsu, que é o mago. É o mago de Final Fantasy. Introduziu um novo chapa que se tornou também um mago. Yasunori Mitsuda. Ele que introduziu muito bem, né? Muito nessa bem. Turminha de RPG. Que delícia, hein? Que depois fez a trilha do Chrono Cross, né? Yasunori Mitsuda depois disso ficou tão animado que fez outros dois jogos fodas. Chrono Cross e Xenogears. Ah, é verdade. Tá, Yasunori Mitsuda se consolidou. Eu tenho ele no Facebook. Tô mandando um recado hoje pra ele. Eu que te mandei ele. E melhor música do jogo do mundo, pra mim, é a música... Tem duas. A que tu enfrenta o Lavos no final. Tá. Podia, quando toca nos core. E a musiquinha da época. Eu adoro essa música. É feliz, né? Acho muito foda. Acho que as músicas são... Não sei, lançaram um CD, lançaram uma sinfonia soundtrack. Especial do Chrono. Sim. Acho que todo ano tem alguma coisa do Chrono, né? Até no FG Games Live eles conseguiram o direito pra tocar as músicas do Chrono, né? Sim. Inclusive eu tuitei esses dias que eu tive um sonho com terremotos. E eu estava voando na época e estava tocando a musiquinha... Do mundo de Zell. É, aquela música ali. É, um bom lugar pra se viver sonhos de Lanzoni. A música é épica. Cara, marca muito as músicas do jogo. Muito fudente. Marca muito. O tema do da Vitória, né? Do Chrono Cross. Sim, é o mesmo. No Chrono Trigger tocava raramente esse tema. Só quando depois conseguiu concluir um quest, um objetivo e tal. E no Cross era música de batalha de E vamos Vitória. Introduzir então a recepção do jogo, que foi linda. 10. Meu Deus, as notas aqui. Eu não vou falar os lugares, mas aqui. A, 10. 9.5, 10, 10, de 10, 9, de 10, 5, de 5, 10, de 10, 8.5, de 10, quem é esse filho da puta? GameSpot. Ed! GameSpot que eu odeio, sai daqui. 9 de 10, 10, 9, 10, 4.98 de 5, 98, 93. A Famitsu ganhou. Na época que a Famitsu não era capricho. A Famitsu ganhou nota baixa. Ela ganhou nota baixa. 36, né? Não, a Famitsu, ela era bem, bem rigorosa com notas antigamente. Tipo, um 10 na Famitsu era coisa impossível. Isso. O primeiro jogo a ganhar 10 na Famitsu foi Ocarina of Time. Meu Deus, e agora até Bayonetta ganha. Meu Deus. Japão, amigos. É Japão. Lá, é 40-40. Sobre os Chrono Break, Chrono Resurrection, Chrono Casamento, Chrono... Tudo que rolou do Chrono, a gente vai falar na segunda parte com o Chrono Cross daí. Sim. Que será na semana que vem introduzida. Essa semana tem o caso do Chrono Trigger. Esse é especial Super Controle. Talvez, se tiver um feedback bacana, faremos mais pra frente, mais partes de casts gigantescos com... Só quero deixar um adendo até de gancho pra vocês, pro próximo cast, quando vocês forem falar. Um detalhezinho. Os produtores do jogo falaram que não tem ligação um universo com o outro. Nani... É, pois isso é. Eu também ouvi falar, que a ligação, porque na época os produtores, eles falaram que eles deixaram algumas coisas iguais pra, tipo, atiçar o jogador, mas eles não, o universo é diferente. Isso, eles falaram que não é uma continuação, sabe, não tem... Isso, não é uma continuação, exatamente, o universo é o mesmo, mas não é uma continuação. Uma reinvenção. Não, isso. Não é a mesma, a Luca que é a avó, o tia, o mãe, sei lá de quem, não é a mesma Luca, sabe? Ah, isso aí é golpe. Ah, isso aí, isso da Luca acho que é golpe. Eu sei que o Glenn lá não é o mesmo que eu falo. O Glenn não é o mesmo. Mas, na época, assim, eu não sei porque é o Radical Dreamers que junta, sabe? É. Daí eu já não, mas eu, os caras disseram isso aí, que não é continuação direta, então esqueçam. Ah, uma outra coisa interessante que eu quero colocar em pauta agora nessa parte mais livre, digamos, de comentários, já que eu falava com o Chapa, meu viciadaço em jogos RPG e tal, e ele comentou comigo que a base da história do Chrono Trigger é puxada do Dragon Quest V. Esse lance do protagonista morrer e esse esquema aí diz que é do Dragon Quest V, isso, que veio antes. E-mails, por favor, nos deleite. Eu não sei, não joguei. Nos confirmem, ouvintes. Essa é uma quest pra vocês. Então, gurizada, essa animação louca, essa história louca, contamos tudo porque vocês merecem saber, porque a história é demais. Quem não jogou, por favor, joguem. Que vergonha na cara, né? Que nem o Fuca, que jogou semana passada. É, que é verdade. E a Cocô. É, e a Coquei. Fuca entrava no MSN. A Coquei bonito. Estou acocando, Julie. Por sim, favor, estou sim, acocando. Amava. Me dê outro iPin. Estou acocando neste iPin. Amava todos os momentos. Todos. Eu mas também. Só pra ver, a Nath, alguém aqui jogou na época o jogo? Na época 96, por aí, 95? Foi, eu não lembro se foi 95 ou 96, mas eu joguei quando era pequena e tinha um Super Nintendo. Olha só. Olha ali, ó. Porque mas... aqui a gente mora em Barbosa, uma cidade de miniatura, e tem um cara... Tem um chapa nosso, Matheus. O cara, ele não joga videogame, saca? Mas não sei como o cara tem a fita do Chrono Trigger em casa. E quando ele descobriu que era importante, eu não vendo. Pois é, porque eu falei, pá, eu fui burro, né? Devia ter falado, ah, me dá esse jogo de merda. Aí eu falei, meu, tu tem Chrono Trigger, por favor, me vende. Ele, não. Não. O jogo é muito importante. Hoje em dia tu acha em qualquer lugar, sabe? Pois é, né? Mas enfim, foi uma descoberta estranha pra descoberta. Nós. Tá? O cara morava na frente da minha casa. E ele nunca terminou o jogo. Né? Nunca terminou o jogo. O jogo tá lá. E ele não quer vender porque você pilhou ele. É verdade. Pilhei o cara demais. É, pior que foi. Pois é. Droga. Mas parabéns, jogou na época. Olha só, eu joguei em 99, daí eu parei e joguei só no passado. Eu joguei em 2000, 2001, quando saiu a compilação pra Play. E depois eu virei de novo de Super NES em emulador. Depois virei de novo de Play. Eu... E assim vai. Eu joguei em 2002, 2003. 2003 joguei. Que foi quando tive meu primeiro computador pessoal. E as primeiras coisas que eu fiz foi baixar o OVA do Chrono e jogar Chrono. Perceba a hype vindo de anos. E o Chrono, o OVA do Chrono pra mim foi tão broxante. Bom, o OVA é só aquele Spec, o bichinho do Spec, o primeiro. Isso. Um nu. E eles ficam... se metendo em altas confusões. É, né? Sessão da tarde. É bem sessão da tarde, assim. Aí eles encontram o Johnny. O Johnny tá todo idiota também. O Johnny DeMar. Aí eles encontram o gato e o gato começa a correr atrás deles e cantar musiquinha e destruir tudo que ele encontra pela frente. E é basicamente isso. Esse Ova foi um troll. Como dizia Dalton. Trolling for suckers. Mas esse Ova tinha. Foi na época também do lançamento do jogo, né? E tal. Eu baixei anos depois também, só pra ver qual que era, e não era o que eu tava pensando. Vocês acham o jogo completamente perfeito? Amantes do Crono? Sim. Jogo que faz. Não tinha como deixar o jogo melhor. Eu tenho duas críticas. Gays. Morra Fuca. Uma é uma opinião pessoal, eu acho o Dalton um personagem muito idiota. Eu achei. Mas não é pra ele ser idiota, é pra você achar ele idiota. Eu sei, mas tipo assim. Ela tá muito indignada. Não, calma, calma. Tipo assim, o Ozzy também é idiota, só que ele é um idiota que se encaixa. Tipo, não, sei lá, encaixa. Só que o Dalton, tipo. A primeira vez ele que. É um guarda, ele é um guarda retardado que o objetivo dele é a conquista. Ele queria ser rei, ué. Eu sei. É o pau mandado da Zel. A primeira vez que ele luta com ele, beleza. A segunda vez com os Golems, beleza. Só que a luta com ele no Epoch é muito besta. É besta. Eu não consigo gostar daquilo. Eu achei tão engraçado. Eu também achei. Eu acho que tinha tantos chefes fodas que quiseram deixar assim, ele idiota, sabe? É que assim, cara, é um momento do jogo de revelações, de tragédias, e tem essa coisa no meio. Eu acho que, sei lá. Animes meio... tem isso? Não. Cenas sérias e uma coisa idiota. Depende do anime. Ah, ele foi o pequeno alívio cômico da hora trágica, ué. É, eu entendo, mas eu acho que o Ozzy já se encaixa perfeitamente como alívio cômico, não precisava ter mais. Tá, mas o Ozzy é o alívio cômico de 600 AD, Dalton é o alívio cômico de 12 mil BC. Sempre tem um palhaço no mundo. Sempre tem um palhaço. Só que eu acho que... Só que eu acho que o momento dessa luta, tipo, pós-tragédia de Israel, pós-revelação do Lavos, pós-descobrir que todo mundo foi mandado no portal, pelos portais do Lavos, tem esse boca aberta. Outra coisa, Lanzonet, Nat, me ajudem. O quê? O que significa aquelas siglas nos anos BC e AD? O BC seria Before Crisis, ou Before Christ, Cristo, e AD, Anno Domini, seria a era atual. Tá. Então, qual before, é a sua... Before Christ tem Jesus, existe Jesus no Crono? Before Christ. Mas que crisis de quê? Não, porque a crise foi em 1999. Aí que tá. Por isso que não faz sentido. Porque o que acontece no ano 1 para mudar? Eu acho que é só uma medida. Mas isso eu acho uma... Eu acho que é uma coisa que vai ser introduzida no próximo jogo. Que nunca vai sair, né? Before Crono, antes de Crono. E Anno Domini também não se encaixa, porque Anno Domini é ano sagrado, ano do Senhor, que é só pra religião católica. É só uma expressão, Fuca, centímetros. Mas... Por que é centímetro? Não, tudo bem. Só que o jogo tem uma história tão massa que eles podiam inventar uma data do tempo, colocando Before Guardia, que foi o primeiro rei do mundo 1. Então, eu acho que esse detalhe foi passado. Tipo, tem tantos eventos importantes que acontecem durante o passar do mundo do Crono, que eles poderiam criar uma data importante lá no ano zero. Que aí as datas que vêm antes poderiam se basear nisso e que vêm depois poderiam se basear nisso. Não umas coisas largadas. Parece que não foi pensado isso aí. Faltava a Fuca no Dream Team. É isso aí. Faltava eu. Augusto. Eu acho que é pra época, Fuca. Eles não iam elaborar tanto pra um jogo de 95. É, sabe? Eu sei. Tipo, Final Fantasy VI já fez demais pra aquela época. História perfeita. Eu poderia criticar que o Crono mora com a mãe, sabe, lutar a espada muito bem, do quê? Do porquê? Tipo, mas isso aí eu não vou falar. Tem que ter um defeitinho, mas pra mim o jogo é perfeito. Não vou falar porque tu começar dormindo na tua casa é clássico da RPG da época. É, não tem o que fazer. Então, lutar é tipo Scott Pilgrim, né? É, isso aí, DQPNMZBA, aqui, ó. Todas as letras do alfabeto do quarto do Six. É tipo Scott Pilgrim. Na época do Crono, é normal todo mundo saber lutar com espada. Só o Crono era um pouquinho mais foda. Não existe indicação de que BC e AD são referências a qualquer evento do jogo. Ah, beleza. Vai ligar os dois, vai ligar tudo. Vai ser radical. Rede Globo apresentou Radicadores Radicais. Vamos finalizar, temos a segunda parte. Isso aqui eu não aguento mais ficar falando. Esse é só o semana que vem. A Cidade do Anel, depois tem outro. Isso aí, velho, é cumprido. Sim. Tem a parte 2 da trilogia. Sim, semana que vem, Crono Cross. Não, a parte 2 é só Radical Dreamers, a parte 3 é Crono Cross. Meu é Deus. A trilogia do Crono. Chrono Break. Meninas, GG ficou um pouquinho e a Nath, muito obrigado. GG, grande participação. Muito obrigado, GG. Vocês valeu, hein? Ai, obrigado. Gente. Ela tá tímida. Eu tava lá, hein, dando pista lá do próximo tema lá no live, no livecast lá, hein. Então, Nath, muito obrigado. GG, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu fiquei com um pouco de vergonha, mas normal. Então é isso, gurizada. Muito obrigado pela participação. Meninas, elas já deram um tchau. Você tem algum adendo, alguma coisa pra falar? Sim. Nath, tem algum site que tu queira falar? Não sei se tu trabalha aí. Não. Me contratem pra processar as pessoas. Yes. Então tá. Muito obrigado. E era isso, então, Chrono Trigger. Semana que vem, Chrono Cross e Radical Dreamers. Abaiô. Chrono Break, temos novidades reveladoras, hein? Só aqui no Super Controle. Aguardem. Querem descobrir? Pega a máquina no tempo e vou pro Melo. E o Melo caiu num portal, aí a gente não sabe qual ano ele foi. Portal vermelho, da Luca. O Melo sumiu, cadê o Melo? Porque ele é o Magus! Pronto, acabou o cast.